E o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá. Só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Começou a edição do Estádio 97 aqui pela Energia 97. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, de KFC. Quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo, hein? Vai lá no kfcbrasil.com.br, hein? Também BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ésser construindo com valor e Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol, tá no ar, o Estádio 97. Boa tarde. E aí? Tamo na área. Sussa, maré mansa. Tudo bem aí com os senhores? Belê. Comigo tá, Dodô? Tô no G4. Ah, entendi. Comigo tá tudo certo. Pra mim também. Hoje, né? Continuo líder. Não, hoje não, desde ontem. Hoje, né? É, desde ontem. Aproveita e brinca um pouquinho, que daqui a pouco vocês voltam pra vaga lá fora. Tudo bem, quinta, seu sexta, ai, sétima. Brinca um pouquinho aí, filhão. Rui, bah, bah, bah, bah. Tô no último aqui, ó. Não, tá no último. Ah, pera aí, seu Bento. Aí é que tá. Agora aí, o senhor tá. Tô aqui, boa tarde pra todo mundo. Agora o senhor veio. E a plantação, seu Bento? Tudo bem, tá tudo em ordem. Vai ter semana que vem, tamo junto. E aí? Tá certo. Viu? Vamos começar aqui. Tamo junto semana que vem, seu Bento? Tamo. Vamos começar com o Corinthians. Pode ser? Coringão, sim! Mano. Que faz, hein, pera mano? Pera aí, não funciona assim. Eita, mano. Eita, lasqueira, hein? Ai, do céu. Mano do céu. Ai, ai, ai. Eita, lasqueira, hein, velho? Acontece, velho. Mano do céu, que aconteceu, aquela vida, viu, mano? Ô, mano. Fala aí, Ben. Vamos lá, empatou ontem o Corinthians, mas hoje já uma pressão aí nas redes sociais, de alguns torcedores do Corinthians. Sim. Né, como o Roger se desligou do Grêmio. E hoje, já a diretoria. Diretoria já garante que Cristóvão continua no cargo, confiamos nele, já, pelo menos até hoje. Como é que chama, Cristóvão Borges? Como é que fala? Está prestigiado. Certo? Então, cara. Tampa subiu, mano, por da chaleira. Aí. Hã? A tampa da chaleira subiu pro Cristóvão, mano. Ainda não, viu, RG? Porque a diretoria do Corinthians ainda tem mantido aí o Cristóvão no cargo. É, quando questionado a respeito da possibilidade de uma troca, a diretoria do Corinthians sempre acaba desmentindo. Mas vou te falar, RG. Novamente, ontem o cara pisou no tomate, velho. De novo, mano. De novo. Eu não vi o jogo do Corinthians. Domênico, aconteceu o seguinte, cara. Primeiro tempo, até o gol do Corinthians, que aconteceu com 14 minutos. Todas as ações ali, quem tomava partido era o Curitiba. Maior posse de bola, as chances, apesar de não ter sido talvez uma chance tão contundente de gol, mas pelo menos aquelas chances que você fala, pô, daqui a pouco se continuar assim é capaz de tomar um gol, todas elas pertenciam ao Curitiba. Certo. O primeiro ataque do Corinthians saiu gol. Primeiro ataque, primeiro chute de fato no gol do Corinthians saiu gol. Foi um lance ali em que o Gustavo, ele bate cruzado pra dentro da área, a bola passa embaixo da perna do jogador ali do Curitiba. Certo. E o Marlone completa, 14 minutos. Dali em diante, Domênico Gato, houve um gol do Curitiba que foi bem anulado, porque o Casinha acabou dominando a bola aí. Ele tava primeiro que tava impedido. Tava impedido. E mesmo que o árbitro não tivesse visto o impedimento, ele domina a bola com a mão e faz o gol. Mas ali já é meio que, talvez, ali uma luz assim na tua cara, falando, ó, toma cuidado, velho, os caras estão chegando. Ah, era uma questão de tempo, né? Os caras já estavam melhores aí antes do gol do Corinthians, aí sai o gol aí, que foi bem anulado aí o gol do Curitiba, mas aí já serve de alerta para que você possa tomar certos cuidados. O Corinthians aí não se calçou, RG número 2. Passou mais um tempinho ali, alguns minutos, uma bola na trave do Curitiba. Na trave do Curitiba. Os caras foram gostando do jogo, né? Já foi mais um alerta. E o time do Corinthians não acordou. O Curitiba melhor no jogo, o time do Corinthians ali apático dentro de campo, mesmo vencendo a partida, ao invés de falar, bom, pelo menos vou dar uma paulada ali, já vou mostrar pros caras que eu não sou otário e vou continuar atacando ali para que os caras não se sintam tão à vontade e empatem o jogo. Mas não, o time do Corinthians ele Foi que foi, que deixou. E aí, com 28 do primeiro tempo, o Curitiba aí num carrinho juvenil do Fagner, uma jogada ali que o cara tava na ponta, ele praticamente não tinha ângulo pra bater no gol, e até se tivesse batido no gol, pode até ser que o cara tivesse feito o gol, mas a jogada mais prudente ali era o Fagner cercar o cara. Não precisava ter dado o carrinho a foito e juvenil que o Fagner deu. Primeiro, o Fagner era um jogador que já tava amarelado. Já tinha que tomar um certo cuidado, porque... Quer dizer, ele tava amarelado não, perdão. Ele já tinha dois cartões amarelos e tava pendurado. E se tomasse mais um, coisa que aconteceu, ele não pegaria o Palmeiras. É um desfalque importante que o Corinthians tem. O Fagner, naquele bote que ele deu... E não é a primeira jogada que o Fagner faz isso. O Fagner, em determinados lances, ele é muito afoito. O Fagner, em determinados lances, ele acaba sendo muito confiante numa jogada extremamente perigosa, que é o carrinho dentro da área. Porque RG número 2, o cara, a partir do momento que dá um carrinho, parecendo uma vaca louca, se pega um atacante ele esperto... Ele desgovernado, né? Se pega um centroavante ali, um atacante aí esperto, o cara, que ele faz? Ele freia. Ele freia, porque ele viu que ele tava sem ângulo e esperou o choque. Lógico. E foi pênalti claro. Não adianta o Fagner começar a gesticular com o árbitro, falar, tá louco, não sei o quê. Pênalti claro pro Curitiba. Aí o Curitiba acabou empatando aí com 28 do primeiro tempo. Dali em diante, o RG. Eu falei, putz, agora a viola vai pro saco. Ele conseguiu fazer uma lambança geral, né? Ficou fora do clássico, fez o pênalti, deu o gol pros caras. Aí eu falei, putz, agora passou aquele filme do Santos na cabeça, falei, agora a coisa vai ficar embaçada, velho. Falei, agora a viola vai pro saco. E não foi isso que aconteceu. Porque passado esse lance aí, o gol do Curitiba, o Corinthians ele teve dois bons chutes com o Luca. O goleiro do Curitiba, o Wilson, fez duas boas defesas. Teve uma cabeçada do Balbuena aí, que ele subiu sozinho também, escorou a bola, acabou passando perto da trave. Falei, bom, pro segundo tempo, falei, a coisa tende a melhorar. O Corinthians ele até começou bem o segundo tempo. Ele teve mais domínio de jogo, ele permaneceu mais com a bola no pé do que o Curitiba, coisa que não tinha acontecido no primeiro tempo. No primeiro tempo, a posse de bola era totalmente favorável ao Curitiba. No segundo tempo, não. Segundo tempo, o Corinthians aí, mesmo não sendo tão contundente no ataque, mas pelo menos você não corre o risco de tomar um contra-ataque, porque a bola tá no teu pé. O adversário não tem o que fazer quando a bola tá no teu pé. E o Corinthians conseguiu envolver o Curitiba em determinado momento do jogo ali no segundo tempo. O Corinthians, mesmo não criando chances claras de gol, tava com o domínio da partida. Foi daqui a pouco capaz de sair o gol do Corinthians. Aconteceu a expulsão, cara, com 35, acho que tinha 35 do segundo tempo, a hora que o João Paulo lá do Curitiba foi expulso. Cara, eu falei, agora é a hora. O Cristóvão Borges, qual que é a obrigação do treinador nesse momento? Tira o Christian, que é um morto dentro de campo. O Christian não tava acertando um passe daqui na porta. Incrível. O Christian tava sem função. E fora a função que ele tinha quando ele pegava a bola no pé dele e não conseguia exercer. Tava morto em campo, Christian. O que o Cristóvão deveria ter feito? Vou tirar o primeiro volante. Eu recuo um pouco o Camacho para fazer essa função de cabeça de área. O time ganha qualidade, porque o Camacho é mais habilidoso que o Christian. É um cara que tem uma disposição física muito maior que a do Christian também. E o Christian tava mal. Fora todos os fatores que eu já acabei de citar, o porquê o Christian deveria ter saído, ele tava mal também. O Christian tava errando passes bobos, cara. Passes bobos. Tá feio. Os únicos passes que o Christian acertava é quando ele recuava a bola pra defesa. Qualquer passe em direção ao gol, ele errava todos. Então, o Cristóvão, ao invés de sacar o Christian, não, Domênico Gatto, não. A única alteração que o Cristóvão fez foi com 4 minutos de jogo, quando o Wendel se lesionou, ele tirou o Wendel pra colocar o Guilherme Arana. Então é um absurdo, Domênico, é um absurdo, porque o Curitiba, Domênico, tá brigando lá embaixo, na zona de rebaixamento, os caras aí, com jogador a menos, o momento psicológico é todo teu. O Corinthians tava dominando o jogo, tava com mais volume, tava criando chances. Quando tem um jogador expulso, a seu favor, tá certo? Você fala, pô, o adversário perdeu um cara, eu vou colocar, sei lá, poderia até ser que o jogo terminasse empatado, eu poderia até perder. Não é, o futebol não é uma ciência exata. Curitiba tem 30 pontos, a obrigação, 10 no quarto. Então, mas tá brigando lá embaixo. A obrigação, Domênico Gatto, Cristóvão, se ele quisesse tirar o peso, se ele quisesse tirar o peso das costas dele, ele deveria ter feito isso que eu falei. Ele tinha duas opções ali no banco que ele poderia utilizar, ou Marquinhos Gabriel ou Romero. Mostra pelo menos, fala, tentei, tá certo? Tentei, não conseguimos a vitória, empatou o jogo. Ou Curitiba, mano? Sim, com 35 do segundo tempo, o Corinthians ali martelando, poderia tentar, criando um volume de jogo. Cacete, você coloca um cara ali, pelo menos aí, pra mostrar que você teve a intenção, fala, vou sacar um volante, vou colocar um meia. Ele não fez isso. Vou tirar um volante, vou colocar um atacante, não fez. Ficou parado, não substituiu mais, deixou do jeito que tá. O Cristóvão, ele tem aquele semblante lá, o Cristóvão parece aqueles vendedor de queijo coalho, sabe, que tá na praia, velho. Ele fica aquele semblante tranquilão, velho, sabe? Aquele semblante assim, pô, tá tudo bem, tá tudo bom. Meio ó. Mas aí que tá, Domingo, que isso irrita, cara. A passividade. O Cristóvão, quando ele não tem que mexer no time, coisa que era pra ele não ter feito domingo, ele vai lá e mexe. Agora, quando ele precisa mexer no time, não mexe. Ele não mexe. É isso que irrita, cara. É isso que irrita. A torcida do Corinthians tá criando essa campanha aí também aí pra que o Corinthians contrate o Roger. Mas na boa, cara. Eles querem o Roger mesmo? É, a torcida não. A diretoria não. A torcida tá não, fazendo uma campanha. Você queria, mano? Pra falar a verdade, Domênico, eu acho o Roger mais qualificado que o Cristóvão. Mas eu não sei se é o treinador pra assumir o Corinthians hoje e falar, deixa que eu resolvo tudo isso aqui. Porque o Roger, ele também não tem essa bagagem como não treinador. Não é, mano. Sabe? Tem razão. O Roger não tem aquela bagagem como treinador. Eu, se tivesse tá que... Você tá bravo com ele. Não tô bravo, não, isso, não, Domênico. Vou só dizer uma coisa, só complementando isso que o mano tá falando. Mano, só um dado pra você ver. O Grêmio não virou nenhum jogo. Quando saiu perdendo. Não, você não. Tá falando, não. É, nenhum jogo o Grêmio conseguiu virar no ano. Todos os jogos que o Grêmio saiu perdendo, ele perdeu o jogo. E pra você ter uma ideia, Domênico, o Grêmio, ele tem sido sparring no Campeonato Brasileiro. O único time que o Grêmio conseguiu enfiar um chocolate foi no Corinthians, cara. Foi no Corinthians. Porque, querendo ou não, se você pegar o Domênico, eu vou pegar aqui o retrospecto do Grêmio nos últimos jogos pra que você possa ter uma noção. 6 jogos sem ganhar, mano. O Grêmio, Domênico, vamos lá. Ah. Ele empatou 0x0 com o América jogando em Minas. Aí ele empatou 0x0 em casa com o Santa Cruz. Aí ele pegou o Corinthians e enfiou 3x0 em Porto Alegre. Aí ele perdeu do Flamengo. Tá certo? Ele ganhou do Atlético Paranaense, que é um resultado aí pra ser comemorado, porque jogando no Paraná. Mas esse é a Copa do Brasil, né, mano? Não, mas tudo bem. Não, mas tô falando o retrospecto recente. No brasileiro. Aí ele empatou 1x1 com o Atlético Mineiro. Aí ele perdeu do Botafogo. Ele perdeu, tomou 4 do Curitiba. Aí empatou 0x0 com o Palmeiras, tomou 3 da Ponte Preta. 6 jogos sem ganhar do Dá uma olhada, Domênico Gato, no retrospecto do Grêmio. Da Ponte, dá uma olhada no retrospecto do Grêmio. Despencando. O Corinthians, Domênico, ele foi amassado. O primeiro tempo até que foi pau a pau. O Corinthians criou chances ali, poderia ter feito gol, poderia ter virado o jogo ali ganhando. Mas no segundo tempo, o Corinthians foi engolido pelo Grêmio. O único fora jogo da briga, mano, o Grêmio. Ah, o Grêmio já deu tchau. Domênico. Deu tchau. Não tem jeito. A quarta vaga, Domênico Gato, vai ficar meio que aí, cabeça e cabeça aí, Corinthians e Santos. O Corinthians, ele não pode deixar o Santos desgarrar. E o Flu, mano? Então, cara, não bota muita fé no Fluminense, hoje, não. Matematicamente, o Fluminense ele tem chance. Só que o Fluminense, Domênico, ele vem numa crescente no Campeonato Brasileiro, que mais cedo ou mais tarde eu acho que eles voltam a oscilar, como qualquer time. E a Ponte, mano, vocês não acreditam? Porque a Ponte vem vindo numa Ponte pegada não. legal, hein? Não, a Ponte não. Ponte hoje é sexto. Não, mas eu não acredito na Ponte. Eu acho que a briga da quarta vaga tá entre Corinthians e Santos. Mano, abriu a terceira vaga, mano. Então, só pra finalizar com relação... Quarta e terceira estão disponíveis. Vão brigar por terceira. Não, mas acho que o Atlético... Vaga. Não, mas o Atlético joga hoje. Que não chega? Vai brigar. Não, vai mas brigar. O Atlético ele tem mais time do que o Santos, que o Corinthians, que... Mas onde tá o Atlético? Onde tá o Atlético? Mas se o Atlético ganhar hoje, vai não, mas o RG, o Atlético Mineiro ainda ele... Pela expectativa que tem, o elenco que o Atlético tem, eu acho que... O Sport em casa hoje, hein? Não, vai ganhar. Eu falo com relação ao Atlético. Que ia ganhar do Fluminense. Não, mas eles não vão pisar no tomate duas vezes, não. Eu ainda acho que o Atlético ele consegue aí, se estabelecer aí nesse G4. Mas só pra finalizar com relação ao Roger, a torcida do Corinthians tem feito uma campanha aí pra que a diretoria contrate o Roger. Eu não acho, cara, que o Roger hoje seja o principal nome pra resolver qualquer tipo de problema no Corinthians. Se ele tivesse vindo no lugar do Cristóvão, eu era a favor. Mas você apostar em duas incógnitas na sequência, aí eu acho que é muito. Se tivesse que apostar hoje num treinador, se tivesse que contratar alguém no mercado, Domênico Gato, eu traria, volto a falar, o Vanderlei Luxemburgo. De novo, mano. Eu traria o Luxo. Porque é um técnico, Domênico Gato, que o jogador... Boleiro é embaçado, velho. Mas não foi a época do Vanderlei? Não. Eu ainda acredito que o Luxemburgo tenha potencial. Ele tá em baixa na carreira e ele tá precisando tomar, talvez, aí um choque no peito pra acordar e falar, velho, ou eu mostro que eu, de fato, sei trabalhar e que eu sou o melhor estrategista do Brasil, ou minha carreira já era, game over. É a última chance que ele teria num grande clube. Se ele não fizesse um bom trabalho no Corinthians, dá um give up na carreira ali, porque acabou. Ele tá parado. Tchau. Hein? Então, eu ainda acredito que o Luxemburgo é um cara que tem potencial, é um cara que vive se modernizando, é um cara que... Ele até trabalhou recentemente com a gente lá na Fox. Você vê que um cara tá inteirado, é um cara que não... Ele foi lá? É, ele ficou durante a Copa do Mundo aí, fez... Mas ele se atualizou, mano? Sim, o Luxemburgo é um cara, ô Vieira, é extremamente inteligente. Apesar do Luxemburgo aí, em determinados momentos da carreira, ele ter dado talvez mais valor pro extra-campo do que pro campo, negócio de Instituto Luxemburgo, pôquer, não sei o quê, mas o Luxemburgo é um baita cara, velho. Como profissional, eu contrataria ele sim pra ser o técnico do Corinthians. O Roger hoje, sinceramente, acho que não vale a pena. Seria mais uma incógnita, Domênico Gato, e que, na minha opinião, é um cara que não tem lastro ainda. É um grande treinador, tem tudo pra virar um grande treinador do futebol brasileiro, mas hoje ainda não tem lastro. O Boleiro, quando ele olha pro banco, Domênico Gato, o cara quer sentir confiança. Ele tem que olhar pro banco e falar, velho, aquele maluco ali eu respeito. Aquele maluco ali é cobrão. Aquele maluco ali é embaçado. O jogador, ele tem que ter duas coisas pelo treinador. Medo e respeito. tá certo? Não necessariamente nessa ordem, e não precisa ser 50-50. O cara pode pegar e falar, bom, eu respeito o cara, mas temo um pouco. Ele não pode olhar pro treinador e falar, mano, o que aquele maluco tá fazendo ali, tio? Ou então falar, putz, esse maluco aí, mano, vamos deitar, ganhando, perdendo, empatando, aqui vão todo mundo pra balada, o cara não faz nada. Entendeu? O Cristóvão, não tô falando isso, não é uma informação de bastidor, é o feeling que eu tenho com relação à presença do Cristóvão ali. Eu não vejo no Cristóvão um cara admirado pelo grupo. E você vê, por exemplo, o Cuca no Palmeiras, não sei se o Cuca tem o elenco na mão do Palmeiras, mas é um cara respeitado, porque os caras vão falar, é o Cuca, velho. O cara olha, por exemplo, no banco do Atlético, o cara fala, é o Levir. Não, mas independente de ter ou não ter. Olha pro Atlético e fala, é o Fluminense, é o Levir que tá ali. Olha no Atlético e fala, é o Marcelo Oliveira, que já foi campeão brasileiro recentemente, aí foi bicampeão pelo Cruzeiro, a porra toda. Então, o treinador que tá à beira do gramado precisa ser um cara... Tudo bem, tem as incógnitas aí também que estão dando certo, que é o caso aí do Zé Ricardo, do Flamengo, mas é aquele tiro no escuro, velho. É muito melhor você ter um cara ali capacitado à tua frente ali pra comandar teu time, do que você ter uma pessoa ali que os jogadores batem o olho e falam, mano, nem fu nem fá. É. Mas isso aí, velho. Corinthians e Palmeiras agora sábado. E o Corinthians, ele tá desfalcado do Fagner. Tem mais um ainda. Não lembro quem. O Wendel é um cara que se machucou, pode ter virado dúvida aí. Pela lesão que ele teve aí. Pode ter virado dúvida. Ele pode ser que não jogue no sábado. Então o Fagner já é certeza que não joga. Quem entra no lugar dele ali é o Léo Príncipe. E se o Wendel não puder jogar, quem permanece na lateral esquerda é o Guilherme Arana. Tá certo. Seu Bento, e aí? Vamos ao Santos. Santos. Vamos! Santos. Gol, tararam, tantan. Oh, tomaram um calor lá, mas seguraram, hein, RG? Ô, RG, gol do Zeca, hein? Golaço, RG. Golaço. Agora, golaço. Uma pergunta pro Santos, falar do Santos. Acharam o ator lá? Pra quem não sabe, o ator da novela, o nome dele... Santo, na novela. Na novela, né? Na vida real, é Domingos... O que é? Domingos Montagnegger. O nome do personagem é Santo, Montagner, né? Montagner. Tava lá numa cidadezinha lá, todo o pessoal lá do elenco, à beira do Rio São Francisco, e existem muitas dúvidas com relação à maneira como aconteceu o acidente com ele. Uns dizem que eles terminaram de almoçar e aí ele foi dar um mergulho. Outros dizem que ele escorregou de uma pedra e caiu no rio. Enfim. E o que se sabe, o que se comentou, estava se comentando muito, é que ele havia sumido. Né, tinha sumido, a correnteza o tinha levado, não se sabe por quê, se desmaiou, se bateu cabeça, o que aconteceu. Então não teriam encontrado. E a Sônia Abrão, parece que ela tem quem? A Sônia Abrão tem um programa à tarde, aqueles programinhas de fofoca. Tá. E parece que no programa da Sônia Abrão, ela havia dito, tem uma reportagem, porque eles estavam com um link direto lá da cidadezinha lá, dizendo que parece que teriam encontrado o ator lá muito debilitado e teriam levado para o hospital. Só que, conforme a gente vem acompanhando aqui pela internet, essa notícia não parece que não está confirmada. Entendi, né? RG. Então, tá sim, né? Essa expectativa aí, torcer para que tenha um final aí feliz, né, cara? Porque, pô, tomara. Você vê, o cara há 15, 20 dias... Fez exatamente essa cena na novela, cara. É. Foi pro Rio, ferido. É a arte imitando a vida. Foi pro Rio ferido, o Rio levou o camarada. Né? Brincadeira, né? Você vê que, brincadeira que mesmo. Estranho, né, cara? Mas é isso aí. Tá certo. Com relação ao excelente, excepcional vitória do Santos. E esse Botafogo em ascensão, né, RG? E esse jogo começou 19h30 aqui e o Mano tava assistindo. Eu tava assistindo aqui, o Rudy assistindo. Também tava. E o Dodô tava e assistindo. O Santos tomando mais um sufoco, velho. Mas isso acontece, né? Sim, claro. Primeiro, o que vale é que ganhou. Primeiro pelo momento do Botafogo. É. Né? Que era um... Tava em ascensão, né? Tava em ascensão, né? Pegou o elevador e tava subindo. E o Santos freou esse negócio. E o Santos... E é aquela coisa. Você deixa o time que tá jogando em casa gostar do jogo. Ferrou. Né? E, lamentavelmente, mais uma vez, vou encher o saco, vou ser crítico, mas, gente, porra, tá demorando muito pro Lucas Lima, cara. Um negócio muito louco, muito estranho que tá acontecendo com esse jogador. Parou, né? Parou totalmente. Eu já te falei, e é prejudicial, isso é extremamente prejudicial pro time, porque o time precisa muito do cara, né? E ontem também, e aquelas coisas, né? Não dá pra exigir sempre, mas o Ricardo Oliveira também não tava, né? Ontem, naquele momento de executar. E, e esse é o jogo perigoso, porque se o Botafogo tem um pouco mais de qualidade, velho, nossa, ia ser uma desgraceira pra cima da gente. Mas graças a Deus estamos aí, né, no G4. Agora só depende do Santos em se manter, quer dizer, muda, né? Agora inverte a situação. E, gente, volto a falar. Antes, o que, que se afirmava? Palmeiras e Atlético Mineiro vão disputar o título. Você vê como é que são as coisas? Hoje, onde está? Hoje. Pode ser que mude. Hoje à meia-noite, né? Depois do jogo mude. Mas hoje, nesse momento, Atlético Mineiro é o quarto colocado, cara. Caramba, hein? Você vê que coisa? É o quarto colocado. Então vai o Santos para terceiro e o Corinthians fora do G4. Mas o Atlético, nesse momento, é o quarto colocado. E o Flamengo lá a um ponto do Palmeiras. Palmeiras. Quer dizer, mudou tudo, né? Tudo aquilo que você garantia, que você afirmava, já não é mais, né? Então agora só depende de quem? Só depende do... E o Santos... Viu, meu querido amigo Vieira. Gaúcho. Fala, RG. Não, é que eu não sabia se eu ia chamar ele de Gaúcho. Você esqueceu o nome do Vieira. Não, não sabia se eu ia chamar ele de Gaúcho ou Vieira. Ou de Vieira. Se eu chamasse de Gaúcho, o pessoal ia ficar meio... É. Mas, meu amigo Vieira, o Santos tem, na teoria, agora jogos que podem lhe proporcionar uma acomodação. Em virtude de Palmeiras, Flamengo, coisas que vão pegar clássicos aí, vão pegar clássicos pela frente. Quer dizer, então, vou voltar de novo. Na teoria... O meu time, na teoria, né? Mas o Santos, como costuma proporcionar surpresas, espero que dessa vez não, se fizer um campeonatozinho legal, legal, vai ficar bom, hein? Vocês têm 4 jogos, RG. Vai ficar que na... Na teoria. Antes do clássico. Qual é a sequência? Dá uma olhada. O Santos próximo tem jogo. Santa Cruz na Vila. Tem que... é aquela caixa aqui. Então vamos lá. Mas é o jogo que todo mundo espera. Tá, mas é a mesma coisa do Figueirense. Igual o Figueirense. Não importa, mas não importa o Figueirense. Então, 3 pontos, vai. Tem que pôr. Tá, vamos lá. Você prefere o Santa Cruz em casa ou o Flamengo em casa? Claro, lógico. Você entendeu ou não? Tem que pôr na conta. 3 pontos. É o jogo que você espera. Figueirense, 3 pontos. Eu tô falando de brasileiro só. Vai, 3. Depois o Santos para pra jogar pela Copa do Brasil. Brasileiro. Aí depois sai pra jogar contra o Sport. Um pouco difícil, mas é o Sport. 1 ponto, vai. Não. Pra não ser muito. Não. Time que quer chegar tem que ganhar. Não, mas também, pra não ser muito exigente. Tudo bem, vai. Fora de casa, 1 ponto. 4 pontos. Vai, tudo bem. Depois recebe o Atlético Paranaense na Vila. +3 pontos. Esse tem que ganhar. Tem que ganhar. 7 pontos. Aí, Palmeiras ganhou lá joga mais um jogo na Vila contra o Fluminense. 7 pontos, 10 pontos. Tem que ganhar também. Mas aí é Fluminense. Eu acho que o Sport é mais fácil fora do que Fluminense em casa. Mas pelo momento, eu acho. Mas pelo momento do Fluminense... O Fluminense tá vindo em ascensão, hein, gente? Pelo momento do Fluminense jogando em casa, o Fluminense tá oscilando, não é? Não tá oscilando. Ele tá vindo numa crescente, mas ele tá atrás do Grêmio ainda, não. Ou tá na frente Sétimo lugar. O Fluminense joga com o Chapecoense em casa hoje. Vocês acham que vai acontecer o quê? Lógico. O ideal é que... O certo. É que nem o Santos com o Santa Cruz em casa. O Chapecoense é mais encardido, vai. Mas o Fluminense tem tudo pra ganhar do Chapecoense e chegar nos 40. Você entendeu? E até lá, o que vai acontecer com o Fluminense? E se chegar com o Santos pra poder ganhar? Essa conta do RG aqui, desses 4 jogos, de 12, o Santos tem condições de fazer 10. Ele tem tudo pra fazer 12. Tem condições de fazer 12. Mas teria que... Faça 10. É bastante. É ponto pra cacete, velho. É aproveitamento de campeão. E não é esse. E o detalhe? E os outros. Chegaria 52. Então, e os outros, Dodô, nesse intervalo, estão pegando clássico. O Palmeiras pega o Corinthians, mas depois pega uma sequência relativamente fácil. Sim, mas pega. É Curitiba em casa. Entendeu? Santa Cruz fora e América fora. Mas é um clássico, vai pegar o Corinthians. Sim, pega. Sim. E pro Santos é interessante, porque tanto o Palmeiras quanto o Corinthians estão ali, sim, né? Sim. Estão na briga. Então... E daqui a pouco o Palmeiras perde o Gabriel Jesus de novo, né? Já perdeu. Que amanhã é a convocação. Não, mas mesmo assim, tomou amarelo com o Corinthians. Não, sim, mas contra o Corinthians ele já tá fora pelo terceiro amarelo que ele tomou. E amanhã deve ser... Amanhã ele possivelmente vai ser convocado novamente. Pelo que jogou e o Tite estava assistindo o jogo do Palmeiras, deve ser convocado. Ô, Domênico, em cima disso aí, você vê, o Palmeiras, você já citou os jogos. O Atlético Mineiro pega o Sport hoje em casa. Fácil. Depois tem o clássico contra o Cruzeiro. Aí é clássico. Aí é Palmeiras clássico. Corinthians. Cruzeiro é clássico. Tá em má fase? Mas clássico é embaçado. Ainda é clássico. Ponte Preta fora. Duro. Ponte que é Preta, duro. A Ponte Preta sendo... mostrou ontem contra nós lá. Duro, cara. É embaçada a ponte, eu ouvi o Flávio Prado falando hoje. Duro. Ele falando assim, pô, se a Ponte Preta não pegasse nenhum desses times pequenos, só jogasse com os grandes, ela disputava o título, velho. Com os grandes ela engrossa, ela engrossa. Duro, velho, duro. E aí depois recebe o Internacional desesperado. É. Ah, não, desculpa, Ponte Preta é pela Copa do Brasil. Tá, então não. Esquece. É Internacional e Ponte Preta pela... Não, mas aí tudo brasileiro. Bem. Aí não, né? Tá? Bom, então, assim, é mais complicado do Atlético, Dodô. Olha só, antes da gente continuar com as demais agremiações, seu Bento e meus amigos, quero falar e quero mandar o recado da Pirelli, mano. Boa, olha só. Boa. Vamos agora falar da Pirelli. Chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? Olha só, acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos. Aliás, eu vou dizer uma coisa, não é um ingresso comum, é ingresso que é cobiçado. Todo mundo quer esse ingresso. 2 ingressos para você assistir o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Tá todo mundo querendo assistir o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? E olha, e é Grande Prêmio que às vezes decide campeonato, hein? Tem essa também. Tem esse detalhe. E ainda, hein? Além disso, de você concorrer aos 2 ingressos, você também ganha aí... pode concorrer a milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. É ganhador que não acaba mais, cara. É 250 ganhadores. Acelerou, comprou, ganhou. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção junto com a Pirelli. Consulte o regulamento lá no site pirelli.com.br, tá bom? Certificados de autorização Caixa 1-16-87-16 e 5-16-88-16. Todos juntos. Por um trânsito melhor. Boa. É Pirelli, meus amigos. Estádio 97, pela Energia 97. Ah, agora vem aí o beijão. O beijinha vem aí com BV Financeira. Fala da BV, ô beija. Olha só, amigão. Você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Meus amigos, é BV Financeira. Olha só, Estádio 97 também pela Energia 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, KFC, troféu KFC, o frango mais gostoso da rodada. Torça pro seu goleiro não ganhar, hein? Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos, das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. E Extra também, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Estádio 97. São Paulo. São Paulo. Are you ready, São Paulo? Daqui a pouquinho, hein? São Paulo que vai ficar um bom tempinho fora do Morumbi, depois faz 2-3 jogos fora, 2 pelo Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil. Então hoje às 9 horas é o Cruzeiro. Rodrigo Caio estará em campo. Ele que tomou paulada pra caramba no jogo contra o Palmeiras, foi Boca, foi Costela, mas estará em campo. E é isso aí. 21 horas então no Morumbi, São Paulo e Cruzeiro. Certo? Sim. Certíssimo. Boa. Cruzeiro hoje que vem bem desfalcado, importante pro São Paulo aí também. Os caras não vão ter o Ábila, os caras não vão ter aí o Arrascaeta. Notícia boa pro São Paulo. São Paulo tem que ganhar esse jogo aí. Ali... E o Cruzeiro, que vinha numa crescente aí também, RG número 2. Vai dar uma aliviada. Sem a presença desses dois aí, o Ábila e o Arrascaeta aí, vai fazer muita falta, hein? Dá uma aliviada, né? São Paulo tem que ganhar, mano. E o Michel Bastos, RG? Você confia que ele possa voltar a jogar bem? Ah, eu acredito que sim, viu, mano? Quer dizer, naquele auge, naquele pique que ele tava lá de audiência, eu não sei. Mas vai voltar a jogar bola pelo time, vai colaborar, vai ficar aí. aquela até o final do ano, né, mano? Aí depois um abraço, vai cada um pro seu canto e tá tudo resolvido. Mas acredito que ele volte a jogar assim e vai ser importante pro São Paulo aí, né? Lógico. Aguardemos, né? Quanto mais qualidade tiver, melhor pro tricolor aí, né? Nessa reta aí. Pra sair do sufoco. Vamos ver o que vira aí. É isso aí. Vamos ver. O São Paulo joga então com o Cruzeiro. É, 21 horas. 21. Tá bom. O São Paulo tem Cruzeiro, se dado bem, né? Vai jogar com o Cruzeiro. O São Paulo tem se dado bem com o time do Cruzeiro, né? Geralmente vem ganhando. O Mota mesmo falou que é freguês, né? É, uma vitória hoje pro São Paulo seria. Bom, né? Escapa. Acho que escapa quase que definitivamente. Dá né? uma aliviada legal, né, cara? Não escapa matematicamente, porque tem muita coisa pra rolar, mas o São Paulo hoje. Veja os senhores. São Paulo tá com 31 em 12º, né? Vai a 34. É, e praticamente. E tem que sair, porque o Figueirense tá com em 16º, tem 28. Quer dizer, é tudo muito junto, né, cara? Internacional... Mas vão faltar 13 rodadas, né? Se o São Paulo ganhar hoje e vai a 34... Então, aí, quanto mais você ficar... Ele precisa de, sei lá, 12 pontos, vai? Pra ficar, né? 46. 12 pontos em 13 jogos. Aí, praticamente, escapa. Quanto mais, né? Sim, com certeza. Mais longe, melhor. Né, hoje, o intuito do São Paulo é realmente escapar da segunda, né? É escapar isso aí. Porque G4, essas coisas... São líder. Não pega. Palmeiras! Usar o líder. Nós. Fala de nós. É o líder. É, ainda é nós. Isso aí. Fala aí, seu Bento. Isso aí, Domênico. Palmeiras ontem jogou difícil, hein? Estava lá ontem. Complicado o jogo, hein? Estava lá no camarote único ontem. Os ouvintes aqui, aliás, todos mandaram um abraço pra vocês. Obrigado. Até pra quem não é palmeirense, entendeu? E é isso aí. Então, mas estava lá, Domênico. Pô. Tá bom, né? Pela circunstância, empate, podia ter ganhado o jogo, né? Ficou meio... Ontem, Até me perco pra falar aqui. Olha assim, seu Bento. E meus amigos, ontem foi um jogo. Ô, Dudu, antes de você falar, deixa eu agradecer o Rodney. O Rodney veio aí e trouxe... Rodney, parceiro do Cadico, trouxe dois de leite lá de Viçosa. Valeu, Rodney. Grande Rodney, obrigado aí, mano. Atleticano roxo, hein? O Rodney que não é torcedor do América de Minas, hein? Não, atleticano roxo. Trouxe doce de leite pra nós aí. Ó, esse aqui é bom, hein? O seu Bento dele, ele já comeu em 4 minutos que ele misturou com... É que outro dia você falou, mano, que era bom. O seu Bento já comeu, ele misturou o dele com alface, pão, chocolate, azeitona, maionese. Mortadela. Fez um shake de doce de leite. Ô, Domênico, mas Viçosa, cara, lá em Minas, cara... É bom, né? Pô, cara, esse doce de leite dos caras lá é top. Não sei o que os caras têm, não, mas... É bom. Cidade é boa lá, viu? A região número 2. Vamos dar o crédito ao mano. A gente agradece ao amigo, mas tem que dar o crédito pro mano, pô. Agora, seu Bento, falando um pouquinho do jogo do Palmeiras e Flamengo. Eu já agradeci o Rodney, hein, Rodney? Obrigado, chega, irmão. Chega, já falou. Tá te zoando, hein? Obrigado, hein, Rodney? Já chegou te zoando. Ele é amigo do Cadico. Aí, ó. Cadico, um dos maiores DJs desse Brasil varonil. Grande Cadicão. Quero dizer pra você, seu Bento, quem tem Jesus tem a salvação? É, ontem teve, né, gente? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês com honestidade. O Palmeiras ontem não jogou bem. O Dudu falou a mesma coisa, você viu? Mas é verdade, eu tenho que falar o que é verdade. A gente espera isso de você. Então, mas eu sempre falo a verdade. Você é um cara honesto, você é idôneo. Eu sempre falo a verdade. Diferente de outras pessoas do programa. Porque é o seguinte, Benjamin, o Palmeiras vem jogando... Ele vem jogando bem contra o Grêmio. Ele não fez uma baita partida. Já fez uma partida mais ou menos... Teve a chance de matar o jogo? Teve a chance de matar. Não é porque ganha o jogo que às vezes você fala, tá tudo bem. Viu, às vezes você ganha, de resultado, às só vezes números. Você ganha o jogo e às vezes a coisa não tá... O Palmeiras teve a chance de matar o jogo, como o Grêmio teve também naquele último jogo, né? Antes do Flamengo. E o Palmeiras poderia ter matado com o Dudu aquela bola na trave, porque acho que foi o último momento, né? Na partida foi aquele lance. E poderia ter feito o gol e mesmo vencendo o Grêmio, não fez uma grande partida. Eu tô dizendo porque eu venho acompanhando o Palmeiras desde o começo. Vem fazendo grandes jogos, tá? Contra o Flamengo, engraçado que foi um começo atípico, porque geralmente o Palmeiras sai pro abafa, pelo menos no estádio do Palmeiras, em algumas partidas fora também, Benjamin, você que deve ter acompanhado alguns jogos do Palmeiras, o Palmeiras vai pra cima, faz meio que um rolo compressor em cima dos caras, e abafa, e geralmente, até os 20 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras geralmente faz um gol, geralmente. Ontem não foi isso que se viu. Flamengo que veio pra cima do Palmeiras. Abafou, não deixou. O Palmeiras teve acho que uns 10, 12 minutos que não via a cor da bola. Só o Flamengo pegava na bola. Parecia que o Flamengo tava jogando beira total. Aquilo que o Mano fala aqui toda hora. Um atacante toma cartão amarelo por reclamação, é um absurdo. E na defesa ainda. Por, não pode, não pode. Mas você viu a entrevista dele no final do jogo? Também, ele tava você viu o que ele falou? Não, você viu o que ele falou? Não, ele fez uma autocrítica. Ele fez. Eu prometi que eu precisava parar com esse negócio. Exato, e não parou. Ele fez a simulação que também ele deveria do lance do Pará, que não foi nada. É. E o juiz não deu... Ó, pra você ter uma ideia, ele usou o bom senso. Ele poderia ter amarelado já o Gabriel Jesus naquele lance. Tá certo? Depois até ter expulsado o jogador. Então, mas eu vou refrescar a memória de vocês o seguinte. O Marcelo, hoje, ele fez duas ou três faltas antes, não tomou amarelo. E aí não, mas fez, tem coisas no terceira. Jogo que você tem que então, relevar. Mas ele relevou, mano. Você não tá sabendo, você não viu o jogo. Mas eu vi os lances. Aquele primeiro eu achei que não era pra amarelo, não. Não, mas o primeiro foi que você não viu antes. Ele já tinha dado duas marretadas. E o juiz avisou ele. Fez assim, menos. Porque ele deu duas marretadas antes, em duas vezes. E duas vezes no Jesus. Na terceira ele deu amarelo. E falou, é a terceira, tchau, amarelo. Ó, esse lance do Gabriel em cima do Hever também foi irregular. Isso eu vou chegar lá porque é segundo tempo. Eu tô ainda lá no primeiro tempo com relação ao Márcio, mano. O Márcio depois foi ingênuo, eu vou dizer. É um jogador experiente, mas foi ingênuo. Ele ficou marretando, fica em cima do Gabriel Jesus e só bate nele. O que aconteceu? O juiz foi lá e expulsou. Ele fez umas sete faltas. Oi. Assistam um jogo e vejam o que eu tô falando. E aí ele foi expulso. Bom, ele foi expulso no final ali. Tava uns 40, 41, né? Por aí. Bom, aí o que acontece, mano? Aí acontece que vira um novo jogo. Quando um time do nível tá meio que igual, que se equivale, e ontem tava acontecendo isso, Flamengo e Palmeiras estavam fazendo um jogo meio que, depois do começo tumultuado que o Flamengo tomou conta, o Palmeiras chegou a se equivalia, né? Em campo e começou a toma lá, toma cá também. E aí a expulsão, Palmeiras, pô, agora nós estamos com um a mais e vamos pra cima. E aí o segundo tempo foi um outro segundo tempo. O segundo tempo do Palmeiras foi um segundo tempo de um ataque contra a defesa. E a defesa que saía na base do contra-ataque e jogava por uma bola, foi o que um dos jogadores saiu e falou, eu não vou lembrar agora no intervalo, qual jogador, puta, não vou lembrar quem falou. Foi bom, agora a gente depende de uma bola parada pra fazer o gol. Sim. De uma bola parada ou um contra-ataque muito rápido pra gente poder matar o jogo. Eu não lembro que jogador do Flamengo que deu essa entrevista. E realmente foi isso, a leitura pra ir pro intervalo foi o que aconteceu. Voltaram e fizeram aquilo mesmo. O cara tirou o Diego, os caras ficaram, né? Mas ele foi até... Foi bem, né? Ele tirou um cara de meio pra colocar lá, pra ajeitar a casa, né? Você vai de besta a bestial. Você não pode jogar contra o Palmeiras em casa e deixar do jeito que tá a coisa sem volante. Ele botou o Alan Patrick, né? Exatamente. Não, ele botou um outro jogador. Ele colocou o Cuéllar. Na hora que ele tirou o Diego, ele colocou o Cuéllar. Esse. Não foi esse aí. Não. O Alan Patrick entrou no lugar do Gabriel. Do Gabriel? O Alan, na hora que entrou, o Alan fez o gol. Ou seja, ele corrigiu o erro dele. Ele tirou o Diego e colocou o Cuéllar, que era um volante, chamou o Palmeiras pra cima. Bem, né? Aí ele tirou o Gabriel e colocou um meia, que foi o Alan Patrick que entrou e fez o gol. No caso que aconteceu aí depois, né? O Flamengo tava tomando um sufoco do Palmeiras, mas era aquele sufoco, mano, que o Palmeiras não tava chegando com muita chance de gol, assim, clara chance de gol. Você não achou o Palmeiras meio afobado? Eu achei que tava nervoso. Achei afobado, atacou com muita convicção e abriu muito espaço na defesa, velho. Se abriu todo. E o Cuca... Tanto que o gol saiu no contra-ataque então, assim. O Cuca, mano, ele abriu o time do Palmeiras inteirinho. Ele já tinha... No intervalo parece que ele trocou... Um dos jogadores lá, né, ele colocou já mais um atacante, ele colocou o Barrios. Ele meteu o Barrios, tirou o Gabriel, porque sabia que tinha esse jogador a menos a marcar, né? Uhum. Porque o Flamengo tava com um jogador a menos, e tirou o Diego. Então ele falou, bom, vou meter, não preciso do Gabriel. Já tem o Tietchan de volante, eu meto mais um atacante. Ele meteu o Barrios. Não surtiu muito efeito, o Palmeiras tinha mais posse de bola, buscou mais o gol do que o Flamengo. E aí, cara, parece que deu um branco, porque parece que o Palmeiras não viu. Parece que os caras não viram que subiu a placa, vamos substituir. O Alan Patrick entrou, mano, correu pra lá. Reparem, quando troca, ele corre lá no meio e fica desmarcado, ninguém marca o cara. Mas ali quem vacilou foi o Zé Roberto, hein? Porra, velho, porque o Zé Roberto, ele correu pra dar o bote na bola, no meio. Aquela jogada no meio ali, quando o cara dá o passo pro Alan Patrick, é o Zé Roberto que tá na marcação. E não tem ninguém. O Zé Roberto devia estar ali fazendo a cobertura na esquerda. Porque o Zé Roberto, eu acho que ele falou assim, não tem ninguém lá, né? Ele deixou pro Jesus e o Jesus deixou pro Zé Roberto. Porque parece que ninguém viu que substituiu. Sabe assim, me deu essa impressão. Ninguém viu que substituiu, que o cara tá lá, velho. Correu pra receber a bola. E o cara dominou e tocou pra lá no Patrick. Ah, e ali faltou malícia também pro Gabriel Jesus, porque ele vendo que o cara tava desmarcado, ele já poderia correr e fazer as costas ali lance, do Zé Roberto. Esse lance é o seguinte. Não podia valer o gol. Então, o juiz, mas ele ia validar, viu? Ia, porque é fraco. O juiz é ruim. E eu vou te explicar o porquê que não poderia valer o jogo. Não, eu acho que até... E ali, acho ainda mais, mano. Se bem que o Hever nem reclamou. Mas eu achei que o Gabriel... Fez falta. Não. Mas não é isso. A bola, um tiro de meta, ela tem que sair da grande área. Sim. Ela não saiu, o juiz tem que parar e mandar voltar. Mas o juiz era... Mano, o juiz é tão fraco o juiz, que ele deixou o lance correr e, ó, não aconteceu nada. O Gabriel fez. É, o goleiro, o Muralha, ele fechou tudo o ângulo, né? Fechou o ângulo total ali, né? E aí aconteceu isso aí. Enfim, o Palmeiras tomou o gol e aí ficou desesperado, porque não podia perder o jogo, tinha um jogador a mais. E o Cuca fez realmente o que o Cuca fez. Ele tirou todos os volantes, o Palmeiras não tinha mais volante. E o Palmeiras colocou mais o Rafael Marques de atacante, colocou o Cleiton Xavier, mais um meia. Ficou com o Moisés, Cleiton Xavier. Aliás, o Moisés voltou um pouquinho pra ser esse volante, né? E o Cleiton também, às vezes, faz, às vezes, de volante. Mas o Cleiton é um cara mais lento, né? Ele não aguenta mais fazer. Tá mal, né? E hoje... Já jogou assim, mas não aguenta mais. E hoje, mano e meus amigos, a gente vê o porquê que o Cuca não está escalando o Cleiton Xavier, porque ele não está merecendo mesmo a escalação dele. Não está merecendo, porque ele não vem atuando bem. Ele não vem entrando e vem fazendo o jogo acontecer. Ele pega a bola, ele cadencia, toca de um lado com o outro, tenta enfiar uma bola ali ou uma bola aqui. Isso tudo bem. Não é que ele é ruim total, não é isso. Mas ele não está fazendo mais a diferença como fazia antes. E talvez isso faça com que o Cuca não venha escalando ele. E só um detalhe, tanto Oswaldo de Oliveira quanto o Marcelo Oliveira foram criticados na época e não escalavam o Cleiton Xavier. Exatamente. E hoje a gente percebe que ele está realmente, não sei o que aconteceu. Não é o Cleiton Xavier da primeira passagem, não. Bom, enfim. E aí, mano, o que acontece? Vira outro jogo de novo, né? Porque toma um gol em casa com um a mais. E aí é o seguinte. Aí, naquele momento que o Palmeiras não conseguia mais fazer o gol e perdia gol atrás de gol, o empate realmente cairia do céu pro Palmeiras, porque não podia perder um jogo em casa e perder a liderança pro Flamengo em casa, né, RG? E aí vem a genialidade do Gabriel Jesus, que tá passando nesse momento no nosso site. É um jogador diferenciado. Ele é fraco, ele pode perder um, dois gols, três gols. E aí, numa jogada, uma bobagem dos caras, numa bola que foi repicada, ele pega a bola da grande área ali, ele finta o primeiro e dá-lhe uma castimbada. Limpou e deu. A bola bate na trave e entra, né? O Muralha até vai na bola, não consegue nem relar na bola, mas que ele deu uma castimbada. Ele ameaça chutar, corta e bate, né? E aí você vê o gol do Palmeiras acontecendo, que tá passando agora no nosso site. E aí sim, o Palmeiras empatou. E aí, eram uns 39 ou 38 do segundo tempo, o Palmeiras só não virou o jogo porque foi realmente sorte do Flamengo, porque teve também os méritos de se marcar bem e tal. Mas perdeu alguns gols inacreditáveis também. E aí acabou acontecendo o empate. O empate, ele não é um resultado. Se você olhar a tabela, ele não é ruim. Se você olhar, mas o Palmeiras jogou em casa, é ruim. Se você olhar, o Palmeiras estava com um jogador a mais, o resultado foi péssimo. Se você olhar que o Palmeiras estava perdendo o jogo até os 39 do segundo tempo, esse é o detalhe, aí, né? Aí você fala, não, o resultado até que foi legal, né? Aí você começa, não, o resultado foi até que legal, pelo menos continua líder, continua um ponto na frente. Esse é o detalhe, estava perdendo. Porque, né? RG, se você perde um jogo em casa com um jogador a mais pro Flamengo, e o Flamengo toma dois pontos na tua frente, sendo que o próximo compromisso do Flamengo é um jogo teoricamente muito fácil. Fácil. Em casa com o Figueirense, mano, e o Palmeiras tem o Corinthians, que é um clássico. É aqui no Pacaembu, mano. Fácil na teoria, né? O Flamengo joga no Pacaembu. Joga aqui. 11 da manhã, né? É. Já tem 25 mil ingressos vendidos. Mas vai jogar em casa, né? Mas não importa onde joga. O Flamengo, o mando é dele, né? Continua, vai ganhar, né? Eu acho que dificilmente não ganha esse jogo. O Figueirense ontem empatou com o América Mineiro. Tava ganhando de 2-0. Mesmo porque eu acho que o Flamengo vem muito fortalecido com esse empate. Porque jogou fora de casa, jogou com um jogador a menos e empatou com o Palmeiras fora de casa. Então é um jogo que pro Flamengo vale muito... E eu acho que o título tá totalmente aberto de novo. Você sabe uma coisa que eu acho que... Você pode até achar que eu sou louco. A gente sabe que você é louco. Eu tô falando com o Domênico. Viu? Nossa, que porrada que você deu no RG. Papel Domênico. Não, porque o RG hoje é só fornecedor de notícias fictícias. Não falou uma verdadeira. Sabe uma coisa que ferrou o Palmeiras ontem? Ah, não? Por incrível que possa parecer? A expulsão do Márcio Araújo. Sabe por quê? Ah, eu vou te explicar por quê. Palmeiras tava nervoso. Eles se fecharam, né? Não, não. Palmeiras tava nervoso já. Palmeiras não sei o que aconteceu ontem. Palmeiras tava abalado. Palmeiras estranho, era a cara, né, do Cuca ontem. Tava estranho. Quando o Márcio Araújo foi expulso, parece que os caras voltaram pro segundo tempo e falaram assim, pô, a gente já tem que ganhar o jogo. Agora os caras estão com 10, a gente tem que ganhar de qualquer jeito. É, mas tem que... E aí estranho, o time ficou, né, estabanado. Estranho. Estranho. Eu vou te falar, ontem quem merecia ganhar o jogo era o Flamengo. Ou não? Ah, não sei se poxa, teve o Alan um Patrick merecimento. Fez 1-0. Ele perdeu um gol depois de inacreditável. Se ele toca pro Damião, fominha pra tinha cacete. Ganho o jogo, tinha matado 2-0. É, mas o Palmeiras também perdeu o gol. É que o maluco quis se consagrar, mano, né? E o Paulo Nobre ontem também foi mal, hein? Mas expulsar... Querer expulsar um cara do camarote, deu do lado, xilique, que era convidado da W Tour, diretor de um banco que era flamenguista, comemorou um gol e foi lá, gritou, chamou segurança, quis expulsar o cara. Ele pediu desculpa depois. Não pediu não. Não pediu não. Redes sociais estão dizendo que ele pediu desculpa. Espera só um pouquinho. Você não fala uma dentro hoje. Só um minuto, gente. Eu não tô sabendo e muita gente talvez não saiba. Você como não viu eu. O vídeo? Tem um vídeo rolando. Não, não vi. Um cara tava num camarote, comemorou... Quem, que cara? Diz que é um convidado, era um camarote da W Torre, que lá tava um diretor de um banco, convidado por eles, e que no gol do Flamengo o cara comemorou o gol. E aí tem o vídeo lá do Paulo Nobre, meu, gritando, mandando tá segurança tirar o cara. Tá YouTube? Rolando, né? Quer o WhatsApp? Eu te mando. Manda. Ele acabou dando esse xilique pra variar, o Paulo Nobre deu xilique, né? Tem outras coisas boas também, se pra quer. Pra variar, o Paulo Nobre deu xilique. Tá, tá? Mas com relação a isso, Domênico... Sensacional. O Paulo Nobre precisa entender, velho, que o Palmeiras não é dele, cara. O Paulo Nobre já deu um pitizinho não, desse acho daí. Que é muito fanatismo. Não, né? Não é fanatismo, Domênico. O dirigente, ele não pode assumir um papel de torcedor, cara. Ele tá ali. Mas ele assumiu, né? Então, mas não é a primeira vez. No jogo contra o Corinthians também, alguns diretores do Corinthians também, porque é natural. Palmeiras e Corinthians vão jogar na arena agora. A diretoria do Corinthians cede alguns ingressos ali num camarote pra diretoria do Palmeiras. Mesmo sendo torcida única, mas o. Sim, a diretoria tem que estar presente. Lógico. No caso, o Paulo Nobre, se ele quiser ir pro jogo do Palmeiras e Corinthians agora, que vai ser na Arena Corinthians, no sábado, ele vai poder ir. Né? E você não vai comemorar se seu time fizer gol? É uma cretinice dar o piti que ele deu, o chiliquinho que ele deu. Não pode, né? O Paulo Nobre, ele acha que ele é dono do clube e ele acha que dentro do estádio ali não pode ter um torcedor rival. Ele sempre partiu dessa ideia, inclusive, ele foi um dos pioneiros a exigir torcida única aqui, porque ele não quer que outro torcedor pise no campo do Palmeiras, a não ser que seja palmeirense. Mas com relação a esse... Ah, eu fui o pioneiro. Não, mas dentre os dirigentes, única. O que eu acho um absurdo. Você deixa o clássico monótono, porque não tem nada mais legal. Não tem nada mais legal do que você estar dentro do estádio de futebol. Até quando teu time toma gol. Eu lembro na época do Morumbi, não é legal. Aquele silêncio, aquele lado gritando. Não, mas, Domênico, no Morumbi, cara, eu lembro quando o Morumbi era dividido aí, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos. Cara, teu time toma um gol, Benjamin, a torcida vem aquele bafo, aquele grito. Gol do adversário. Então a tua torcida sacaneando a outra. Acho que isso é legal, é a graça do clássico, cara. Agora quando você coloca uma torcida só dentro de um clássico, parece time grande contra time pequeno, que você fala, pô, não tem torcedor rival. É ridículo, eu acho tosco, eu acho nojento isso daí. É uma derrota da sociedade você fazer torcida única num jogo de futebol. Mas com relação aí à postura do Paulo Nobre, novamente ele foi infeliz, cara. Novamente ele foi infeliz, inclusive ele foi vítima de um boletim de ocorrência que a W Torre aí, através da empresa que gerencia esses camarotes aí, que é da W Torre também, o cara meteu um BO pra cima dele. E pra variar, Domênico Gato, ainda continua um pouco mais aí essa treta entre Palmeiras e W Torre. Isso daí não acabou agora e parece que vai ter ainda um longo desfecho. Vai, né? Longe isso, quer né, dizer, mano? Terá um longo processo até o desfecho, né? Porque Palmeiras e W Torre estão se digladiando nos bastidores aí pra ver quem pode vender cadeira, quem não pode, quem pertence àquelas cadeiras ali, quem não pertence, enfim. Olha, e é mais um dos capítulos dessa longa história aí. Mano, só antes de falar mais aqui, eu quero dizer o seguinte, olha, uma notícia muito triste, hein? Que agora acabei de ver, o ator faleceu, hein? Caraca, velho. É verdade? Tá morreu. Acabou de sair aqui, ó. E o RG falando que o cara tá... Tá valendo, tô falando que o RG não dá a Saiu no G1 aqui da Globo, a Globo não ia mentir, né, gente? O Domingos Montagnier, do Velho Chico, morre aos 54 anos. Deixa eu ver aqui a notícia, é a seguinte. Ele gravou as cenas do Velho Chico na parte da manhã em Alagoas, após o término da gravação, ele almoçou e em seguida foi tomar um banho de rio. Durante o mergulho, não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga estava no local, avisou a produção, que iniciou imediatamente as buscas pelo ator. Helicópteros, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, pescadores, todo mundo ajudando nas buscas. Né? Nessa novela, nessa semana, a novela também teve uma cena gravada que foi parecida com a gente estava falando, né? Isso, faz uns 15 dias. Ou seja, ele gravou a cena. A arte acabou imitando a vida, né? Foi o contrário. Foi o contrário, Então aí, deixa eu ver se, como é que foi que acharam aqui. Bom, acho que deve ter achado o corpo dele, não diz aqui, né? Aí começa a falar que ele trabalhou, começou a carreira, aquela coisa toda, falou um monte de coisa aqui dele. E infelizmente, num acidente aí, dramático, olha, coisa triste, hein? É. O ator da novela veio a falecer aí. Que ela gritava desesperadamente, cara, mas não teve jeito. É, eu acho que aconteceu aquele negócio do você comeu e vai, né? Não pode, né? Tem às vezes aí pode pegar uma correnteza, não sei qual que é o rio que ele tava, se é um rio que é aberto. Rio São Francisco. Ah, então, esse rio é aberto, né, RG? Pode ter pegado uma correnteza, pode não ter conseguido nadar até a margem. O Bruno tava me dizendo aqui fora do ar que o corpo de bombeiros achou ele enroscado nas pedras. A 30 metros de profundidade. É, a corrente, né? Não tem isso. É, então. É porque quando leva e aí você enrosca pra você subir. E foi esse cara que quase morreu na novela, não foi? Foi, exatamente. Ele quase morreu na novela. Ele fez essa cena. Exatamente. Ele tomou 3 tiros, aí ele pede pro cavalo dele levá-lo até o rio, o cavalo leva, ele cai no rio. Como ele pede pro cavalo? É, ele tem. Ele fala? É, ele tem uma. O cavalo não fala, o cavalo escuta. Aí ele, entendeu? Mas ele fala o quê? Pô, ele o cavalo, pro... olha, é, me leva, ele fica assim? Conversando com o cavalo. Você assistiu a novela? Não. Então, a cena foi essa. Mas ele o cavalo responde? Ô, idiota, você assiste a novela? Não, eu falei então, não. Presta atenção. Então, eu tô perguntando. Não faça pergunta, eu tô te contando a cena. O que eu achei estranho, o cara fala com o cavalo. Então, ele leva isso 3 tiros. Eu tô falando com o cavalo agora aqui, ó. O jegue, presta esse atenção. Jegue. Ele leva 3 tiros, sobe no cavalo e pede pro cavalo levá-lo até o rio. Aí o cavalo leva até o rio, a margem do rio. Ele se joga no rio São Francisco. E aí vai embora. E o rio leva o corpo leva dele. Leva ele e ele aí para os índios. Os índios encontram, tiram ele da água e o salvam. Tá certo? Que coisa. É essa a cena. E hoje o cara cai no rio, o rio leva, só que não devolve, né, velho? Que coisa, hein? Mas isso é muito triste, hein? E você falou no nosso grupo de WhatsApp que o cara tinha sido achado vivo, mas debilitado. Você não acertou um, muito. Tudo que você fala, a gente tem que quem checar. Quem disse no WhatsApp? Foi você. Posso falar? Você não vai deixar eu falar? Não, mas você tá confuso. Não tô confuso. Você que tá querendo fazer confusão. Não, peraí. Ô, Vieira, ele mandou um WhatsApp falando o quê no grupo? Mandou que já tinha sido encontrado vivo, mas debilitado. Então vamos lá. Quem deu a notícia no WhatsApp fui eu. Do acidente que havia acontecido. Quem deu a notícia de que havia sido encontrado fui eu. E essa mesma notícia eu dei aqui no ar dizendo o quê? Que tinha sido da Sônia Abrão. No programa da Sônia Abrão. Então foi. Tá esclarecido. Então não sou eu que tô você lá. Você assiste Sônia Abrão, RG? Hoje, especialmente, em virtude desse caso. Nossa, velho, você fica em casa. Quando você soube da notícia, você ficou antenado o dia inteiro vendo não, isso. Não, porque é o único canal que ficou linkado direto com a cidade lá, cara. Você tava super preocupado. Assim, porque tem a tia Neuza. A tia Neuza escuta, eu tô escutando. Quem é a tia Neuza? Né? A tia Neuza, que tá lá em casa, ué. Tia Neuza, né? A Neuza escuta, não perde um dia a Sônia Abrão e a gente fica escutando. Gente, eu não entendo esse cara, velho. Eu não entendo esse cara, juro. Por quê? Eu não entendo. Porra, mas você tá querendo controlar o controle remoto do RG agora, velho. Entendeu o quê? Não. Primeiro que ele é uma central de notícias totalmente falsas. Depois, aí quando a notícia é falsa, ele tira o dele da reta e joga pra outros. Não tiro. Se você assistisse o programa, você iria ver que Não dá. Não dá pra ver a Sônia Abrão hoje não deu. Ah, também não. Amanhã tem? Amanhã eu vou tentar. Acho que tem todos os dias. Bom, é o seguinte, gente. Esse é o Estádio 97 aqui. Mano tem razão. É um idiota esse vídeo. Mano, às vezes o mano me liga, tipo, 7:30 da manhã. Eu falo, o que foi, mano? Aconteceu alguma coisa? Não. Você fala, o RG é um idiota, ele fala. Não, 7:30 da manhã não, porque eu não sou acordado. Não é pra você, idiota. Ele liga pra mim. Olha aqui, ó. Duas coisas importantes a serem ditas nesse momento é a seguinte. Primeiro, você vai mandar sua mensagem agora pro nosso WhatsApp. Mensagens de no máximo 30 segundos. São áudios de 30 segundos. Manda aí. Teu nome e áudio, tá bom? Só pergunta. 943-530-150, WhatsApp da Energia, pra você mandar aqui o seu áudio pra gente colocar no ar. 943-530-150. Outra coisa importante é que começou o pedágio sem parar. Ah, começou, agora tá rolando. Pedágio sem parar no posto Shell Gasparzinho, Avenida Águia de Aia, 2600, Cidade Aí Carvalho. Fica pertinho lá no terminal, viu? Passe por lá. Você vai poder ganhar bonés, camisetas da Energia. A Motinha tá por lá, né? É o Motinha, né, Baco? Tá lá? Tá lá, Motinha. Tá então... aí, Carvalho, todo feliz. É, passa por lá, então, no posto Shell Gasparzinho, Avenida Águia de Aia, 2600, Cidade Aí Carvalho, perto do terminal. É o pedágio sem parar rolando agora. Já já ele vai entrar no ar ao vivo de lá, tá bom? Antes da gente continuar aqui com o Estádio 97 e também

plantão de atendente está trabalhando nesse momento para atender o ouvinte do Estádio 97. Está saindo no ar, gente. É 3624-9007. Vocês estão falando, está saindo aqui. 3624-9007. Olha, você pode parcelar sua cabine em 12 vezes sem juros. Olha, se você está afim de um cruzeiro temático, muito legal, com atrações, com dois shows incríveis, com os DJs do Energia na Véia fazendo essas 3 dias e 3 noites, nesse transatlântico europeu maravilhoso, então você não pode deixar para amanhã, não. Ligue e peça mais informações e feche a sua cabine. 3624-9007, tá bom? 3624-9007, Navio do Energia na Véia, temporada 2017. Vamos lá para as primeiras ligações de hoje, vambora? Bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Tudo hoje que é... Olha que dia, né? Complicado. 113 anos do Grêmio depois da paulada de ontem. Fala um pouquinho do que aconteceu. O que aconteceu? Ah, eu vou te falar, viu, Domênico. Mas de novo tomaram um pau. Que foi briga primeiro, de diretoria. Fala que nem homem, grossa voz. Quando é porque toma piau que você fica falando que nem... Fala triste, direito. Velho. Cadê? Você não é cheio de querer falar grosso. Cadê a empáfia? É? Eu tô com os olhos marejados, eu tô triste. Aí, seu escroto. A gente já tem razão. Cadê a empáfia aí? Como nós fazemos isso pra todos. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Que filha da mãe tá dançando aí, né? O homem macaco que não tem alma e nem coração. O cara do site, agora tô vendo o Benjamin dançar. Pensei que era a música inteira? Não, vou pegar a música inteira. Eu queria o remix que o Adriano Pagani fez, o de 20 minutos. Não. Música inteira. Pera só um pouquinho. Chora aí, trouxa. Sai daí, RG, senão ele vai te molhar inteiro. Então te chora. Não, a situação. Mortal. Ô, RG, aconteceu o seguinte. Mortal. Cadê o Roger revolucionário? Te catar, o Domênico. Situação fosfórica lá, velho. Putz, ficou difícil, hein? A diretoria, caiu toda a diretoria. Você acha futebol. Que o Roger é o culpado? Eu acho que não, totalmente. Mas sempre mas tá, ele também sempre tem a parcela no... de culpa dele, viu, Domênico. O Roger era muito acomodado, com ele era muito teimoso como treinador do Grêmio. Alguns jogadores que a gente via que não tinha condições de jogar, e ele... Morreu abraçado nos caras. O Marcelo Oliveira, lateral esquerdo, é um... Mas ele não foi o cara o Ramiro, que chegou, esse que entra toda hora, é outro. Que deu um up, que, pô... Não, ele deu, mas eu acho que ele perdeu o fôlego pra conseguir fazer o time jogar bola, entendeu, RG? E junto a isso, o time do Grêmio é limitado. O time do Grêmio tem 11 titulares. Tirou o time titular... Ferrou, né? Não tem elenco pra aguentar o tranco de um brasileiro, entendeu? Então, acho que foi isso que aconteceu. Por isso que eu concordo com o Mano. Eu não acho que se amanhã ou depois o Roger vier treinar o Corinthians, ele vai ser o salvador da pátria, porque não vai. O Mano comentou agora há pouco, falando aí, ô, Mano. O Cristóvão, você vê que o time tá errado, o Cristóvão fica passivo lá do lado do banco de reserva. O Roger é a mesma coisa, cara. Entendeu? A torcida se descabelando lá, querendo quebrar tudo lá, e o cara tá, parece que não tá acontecendo nada dentro de campo. Entendeu? Ah, então. Mas o Roger, o Vieira, mesmo sabendo aí, talvez, das limitações do time do Grêmio, principalmente depois da saída do Juliano, que era um cara que carregava o time nas costas, o Grêmio ele também poderia estar fazendo um papel melhor no Campeonato Brasileiro. Não, concordo. Da mesma forma concordo, que eu penso que o Corinthians poderia, o Grêmio idem. E o Roger, ele... Eu não vou criticar aqui todo o trabalho feito pelo Roger, porque o Roger, em determinado momento, mostrou qualidade também. Mas verdade. É um cara que hoje, ele tá deixando a desejar. E isso pode acontecer com qualquer treinador. O fato do Grêmio tá mandando o Roger embora agora, não quer dizer que o Roger seja ruim. O Muricy foi mandado embora do Flamengo, tá certo? Não, outros... não foi não. Não foi. Aí ele ia cair, Benja. Não ia cair nada, tava, gente. Tava balançando. Não tava não. Tava balançando, tava. Não tava. Ali uniram o útil ao agradável, Benjamin. Uniram o útil ao agradável. Viram que o Muricy tava doente e tudo mais ali, já associaram um fato ao outro e falou, beleza, então tchau. Mas... Em determinado momento, o Tite já saiu do Corinthians, o Luxemburgo já saiu do Palmeiras, o Muricy já saiu do São Paulo. Isso acontece, gente. O futebol ele é cíclico, nada é eterno. Tá brincando. Mas é fato. Porque muitas vezes a gente acaba rotulando o treinador porque o cara não deu certo em determinado clube, ou então o cara já não passou a fazer um bom trabalho, a gente fala, o cara é uma porcaria. Não, não é. Mas o Roger, ele durou até acabar no Grêmio, cara. É. Insistir hoje com a permanência do Roger no cargo é burrice. Eu também acho. Porque tá na cara que ele não vai fazer o time voltar a jogar bola. Tem coisas que você precisa renovar. Perdeu a mão, né, mano? É igual um relacionamento. Durante muitos anos o relacionamento ele tava legal, tava estável, o cara amava a mulher amava o homem. Mas em determinado momento, isso pode se desgastar, é uma relação, gente. Mano, você tá falando umas coisas que eu nunca tinha pensado. Ué, mas é fato. E não adianta você insistir, Benjamin, com um casamento que não tá dando certo. As duas partes ficam infelizes. É. Você tem que continuar casado a partir do momento que você estiver feliz e satisfeito. Gente, você tá falando coisas que eu nunca imaginei. Ué, mas é que tá, é uma verdade. Tem pessoas que às vezes continuam casadas sem gostar do outro. E aí vira uma M. O casamento vira uma M, mas é verdade. Véi, ninguém tá mais na década de 40 aqui que você jurou. Mas tá com um festival de clichê. Você jurou, não é clichê, é a verdade. O Roger, volto a falar aqui, ele é um técnico aí que tem tudo pra se tornar um grande treinador aqui no Brasil, já mostrou qualidade, sim. Mas hoje pro Grêmio, cara, precisava sair. Precisava sair, normal. É isso não, aí, Dodô. Não fico preso a rótulos, ai, porque bom, é um absurdo mandar o cara embora. Tinha que deixar o Roger lá 4 anos no Grêmio. Vá pro inferno. Então tá bom, vamos lá, vamos pra primeira ligação. Então, 3, mas 2, aí 0, eu não 4, consigo 7, entender. Tem um monte de torcedor do Corinthians ontem, mas começou uma enxurrada no Twitter. Pô, tem que trazer o Roger e tal. Não tem nada contra o Roger, até acho que o Roger pode vir a ser um grande treinador. Também acho. Mas eu não entendo o que que credencia a tantos torcedores do Corinthians fazer essa campanha. Vem Roger. É, não entendi, o Grêmio ali. Jogou bola, Benjamin. O Grêmio jogou bola. O Grêmio tava jogando bola com a molecada. O Roger não conseguiu botar o Grêmio pra disputar a final de Campeonato Gaúcho esse ano. Mas não muda nada, né? Hã? Muda nada. Ó, eu tô falando, Roger, ele pode vir a ser bom treinador, não é isso? Mas eu vejo o torcedor do Corinthians. Acho que é trocar olha, 6 por Roberto, 6 por 12 tem que ligar pro Roger amanhã. Porra, 6 por 6 parece que eu tô falando do Tite. Querendo ou não, se você for pegar o retrospecto do Roger, o Roger ele foi eliminado do Campeonato Gaúcho, foi eliminado da Libertadores. Foi eliminado daquela primeira liga. E de 60 gols... quem vem no Grêmio gols, agora, Rovira? Quem vem? Os caras estão falando do... Pode ser o Micali. Antônio Carlos Zago. Nossa. Ou aquele outro que era do Atlético Paranaense. Antônio Carlos é um cara que se preparou. Tá se preparando. Tá na Juventude, né? É. Ganhou agora, de São Paulo aqui. O Domênico, só pra você ter uma ideia. Dos 60 gols que o Grêmio tomou hoje, no ano, 30 foram de bola aérea, cara. O Roger, muita nós estamos em setembro. Muita coisa. E ele não conseguiu acertar a zaga. É um defeito que o Grêmio tem, né? Entendeu? Tá certo. Vamos lá para as primeiras ligações? É o seguinte, ó. Os ouvintes agora vão ligar. E quem ligar aqui, mano, dizendo assim, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre no final do programa uma mochila malindona da Dutra Máquinas, né, RG? É linda essa mochila. Muito legal. Lembrando também que todo mundo concorre ao final do programa um boné Vista Aérea e Energia 97 e uma camiseta do Estádio 97 presente de Fit Camisetas. E lembrando que tem torcida Estádio 97 para o camarote único para corintianos, só para os corintianos, hein? Corinthians e Palmeiras, porque é torcida única também, né, mano? Isso. E é na arena do Corinthians, então é só para corintianos, tá bom? Então liga, mas é o seguinte, nós não vamos falar assim, ó... Você sabe a frase? Você tem que ligar e você mesmo que tem que falar pra nós. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Falei devagar, falei com calma pra você não perguntar. Ah, não sei, não lembro, né, mano? Ó, sim. Tem que ligar e falar assim, ó. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Ficou claro, RG? Muito. Mais claro que isso, impossível. Impossível. Né? Tá bom? Impossível. Vamos às pressões. As do Botocô tem ouvinte pra participar. Vamos lá. Então, Rimmel, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Alô? Alô? Quem fala? José Luiz Finato. Finato. José Luiz Finato. De Almeida Júnior. Ah, vem 3 vezes sem juros. Quase 5. Tá bom. E quantos anos você tem? Eu tenho 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, RG. Nem eu, que é a idade do médico, Dodô. Ah, baixa um pouquinho o volume do rádio. Baixa o volume do rádio. Já baixei, Domênico. 3.3, RG. Ah, só em novembro, no dia 2, viu? Só em novembro, no dia 2, o quê, RG? Que é dia de finato, viu? Ah! Brincadinho! Sensacional! 10! 10, sempre 10. E qual que é o bairro que você mora? É Jaraguá. Ah. Moro em Jaraguá. Jaraguá, seu Jaraguá, tão louco. Começa tudo com Jaraguá. Jaraguá é Zona Oeste. Imagina, velho. É isso aí, Zé? É, É isso mesmo. Ele critica o meu clichê e toda vez que liga um cara aí do Jaçanã, ele só canta isso. Ou então do Jaraguá, ele acaba adaptando também. Mas Jaçanã é uma coisa... É inerente isso à nossa vontade. Mas isso é um clichê. É, mas isso vem, é um clichê. Sim, mas lógico a música que é, mas o clichê é isso. Sim, mas me fala... É, isso é clichêzão. Mas me isso fala... É clichê. Me fala um outro bairro. Pô, quantas você vezes conhece? Você vai falar me fala, cacete? Ah, tem. Me freguesia do ó. Ah, mas aqui não é um clássico igual... Sou um punk da periferia, também, sou sim, da freguesia mas não do é ó. Um clássico igual o Jaçanã. Ah, é igual. É um não, não é não. Depende que clássico você quer saber. Pô, Jaçanã é um clássico da música brasileira. Ah, é um clássico. Não, não é um clássico. Ah, é. Não, não é. Vila Madalena tem música. Qual? Qual é? O Madalena. O meu peito percebeu. Não é da Vila Madalena. Não. Ah, mas é Madalena. Não é um bairro, mas é uma rua. A rua São João. São João. Também. É, São Ipiranga. João com Ipiranga. Falou do centro. São Jurão com Ipiranga lá do alguma Caetano, coisa é. Acontece mas já não é bairro, no não, meu então, mas tá falando, é um bairro, é o centro. Olha lá. Que é? Só quando cruza Ipiranga com a Avenida São João. Se o cara soubesse o que ia virar Ipiranga muito, com a São João, hoje em dia o cara não teria feito essa música, né, cara? Nossa, é a boca do lixo. E ali virou mesmo. Oh, lamentável, hein? Né, RG? Nossa senhora. Tá bom, Zé, qual o time? É Palestra, é o líder, Dodô. Ah, é nóis! É líder, é Xi. Fica o líder aí, mano. É até o final de semana, Paquito. Tô ouvindo isso há muito tempo. O Corinthians ganha e o Flamengo ganha. O Corinthians vai dar a mão pro Flamengo, velho. O Corinthians vai. Nós vamos fazer um favor pro Corinthians. Faz, fala. Porque eles precisam derrubar o treinador deles. É. E pra derrubar, nesse... É verdade, ele vai perder um nós passo. Nós vamos fazer o seguinte. Exato, mas não cai, não quebrar cai. Quebrar um galho. Mano, você não gosta cai. Do cara. Eu sei que você. Mas até no final do brasileiro o cara não cai. Vai derrubar o cara. Se perder pro Palmeiras, ele cai, mano. Vai na minha. Não cai. Ó aqui, ó, mano. Sacanagem, vocês só vão chegar no G4 se ele cair. Negativo. E pra ele cair, tem que perder pro Palmeiras, que negativo. É dar impacto. Ele não cairá. É verdade, nós vamos ajudar vocês. Não, ele vai ficar até o final, velho. Sacanagem. Até o final do brasileiro. É, mas tem que ajudar o Corinthians, mas, véio. Ó, vou te falar, Domênico, ó. A ausência do Gabriel Jesus vai fazer uma falta da porra, faz, hein? Faz. Faz, né, Zé? Tem elenco, mano. Tem sim, tô vendo. O Gabriel não vai jogar, o desespero de vocês. Pô, será que é o Barrios que entra, não, Rafael Marques? Mas ele tem razão. O Palmeiras aí ficou quantos jogos aí com a Olimpíada? Mas se você... Não, mas pega o aproveitamento. Mas pega o aproveitamento, Domênico, do Palmeiras com o Gabriel Jesus e sem. O aproveitamento não, é muito inferior, cara. Sim, é bem. Muito inferior. Mas com o Gabriel Jesus, o aproveitamento acho que girava em torno acho que de uns 60 e poucos, quase 70%. Ah, mas sem o Gabriel Jesus não chega a 40%, velho. É, mas vamos ver, né? Mas é um jogo só. Só o clássico, o Corinthians. Depois não, mas volta. Depois aí ele tem também a convocação. Ele vai ser convocado para as eliminatórias. Tudo bem, mas quando que é o jogo? O Brasil, ele pega a Bolívia e pega a Venezuela. O campeonato não para? É, até pode ser que pare, Domênico, mas muitas vezes acontece o que aconteceu no último jogo. O cara tá desgastado. Ah, entendi. Entendeu? Tem esses B.O. aí, muito, mano. Né? Joga muito. Aí, e acaba meio que dando uma azedada aí pro foi lado isso do cara. Que quase aconteceu com ele. Eu recebi uma informação, viu, Zé? E, pô, quando acabou... Ó, Brasil e Bolívia, Domênico, é dia 7. 7? É dia 7 de outubro. Deixa eu ver aqui a tabela, mano. Vamos ver quando que tem jogo aqui. Vamos lá. Atenção. É dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro? É, então não é? Tá longe, peraí. E depois é aí isso? Tem dia 11 de outubro 24... contra a Venezuela, não é isso? Depois desse jogo com o Corinthians, pelo menos tem dia 24, que é o outro sábado, que é o Curitiba. Então é dia 24 de setembro. Aí depois joga, deixa eu ver aqui, dia segunda-feira, dia 3. Quando que é o jogo aí do Brasil? O primeiro jogo do Brasil é no dia... 6, dia 6, então, esse dia 3. É dia 6 do 10 contra a Bolívia. Então, mano, aqui, ó. Então, se é 6, dia 3, o Palmeiras deve ter. E depois, ter dia 11 contra a Colômbia. O Palmeiras deve ter. Colômbia não, Venezuela, perdão. Contra o Curitiba e contra o Santa Cruz lá, que é dia 3, deve jogar. Ele viaja depois do jogo, né? Que é dia 3 e dia 6. Então, aí depois, deixa eu ver qual que é o jogo aqui, ou da data. Temos aqui América e Palmeiras, dia 9. Então, não para o campeonato, não. Então... América e Palmeiras lá. Vai tá, acho que aqui é sem Gabriel. Não, o que para, Domênico, muitas vezes ali é quando o jogo do Brasil tá no mesmo dia do Campeonato Brasileiro. Aí eles não fazem a rodada, mas o jogador já não tá presente, o jogador já tá servindo a seleção. Então, aí aquele não vai tá. E o Palmeiras aí também. E dias que joga? Dia 6 e? Dia 6 e dia 11. Então aqui esse jogo certamente ele não estará. Dia 9, ó. É no meio. Então. Esse jogo ele não vai tá. E o outro jogo do Palmeiras aí, que é no dia 12 também. Palmeiras joga dia 12, não joga? Esse jogo o Palmeiras não joga em casa. Cruzeiro. Esse jogo o Palmeiras não joga em casa porque vai ter o show lá do André Bocelli, eu acho que é. Então, Pacaembu, né? É, vai pro Pacaembu. Cruzeiro. É, esse jogo é no Pacaembu. Mas aí tudo bem, tem o Gabriel. Bom, enfim, né? É, mas é o campeonato, né? Vamos fazer o quê? Ô, Zé. É. Assistiu o jogo ontem? Eu tava lá, Domênico. Tava lá na arena? Tava lá. Você achou lá. Que o Palmeiras tava meio nervoso? Você sentiu isso também? O que você sentiu? Passa a sua... Então, o jogo do Palmeiras é complicado. É complicado. É, foi igual o Benjamin falou. O time parecia que tinha que ganhar de qualquer jeito, que ia acabar. E a torcida também, ela não ajuda muito, né? Como não? Fica pressionando o time. O time quer trabalhar a jogada, quer logo que lança, sabe? Não trabalha uma bola. Fica pressionando o jogador, entendeu? O meu pensamento que eu tenho. Ô, Domênico, só passar a informação aqui do Pascoal. Um abraço pro Pascoal que tá ouvindo a gente Pascoal, aí também. Gente boa. Fala aí. Domênico, aproveitamento do Palmeiras com o Gabriel Jesus, 72%. Bom aproveitamento. Aproveitamento de campeão, né? E sem o Gabriel Jesus, 44%. Véio. Cai muito. Nossa, olha a diferença. Você tem uma ideia, é gritante. Falei pra você. Obrigado aí, Pascoal. Pascoalzinho não é palmeirense? Pascoalzinho? Então, não, o Pascoal não tem time, ele não gosta de futebol. Mas eu acho. Quer dizer, ele gosta, mas não torce. Pascoal é gente fina pra caramba, mano. É evidente. E amanhã é aniversário do Pascoal. Oh, parabéns ao Pascoal. Parabéns, Pascoalzinho. Vai 64 ter anos, né? Vai ter 64? 64. Vai fazer aquelas festas. Tá bem conservado, né, o Pascoal? Ferradona. Tá. Pascoal é mito. Então, 64? Ô, Zé. E outra coisa, tipo, o Benjamin falou que o Flamengo merecia ganhar. É que ele é flamenguista, né? Como a gente tava... Aí, é flamenguista. Benjamin, olha lá, Benjamin. O que ele falou? Benjamin é da raça rubro-negra, velho. Você não sabia? Eu sou corintiano. Gente, deixa ele falar. Corintiano. Fala, Zé. O Palmeiras perdeu duas chances antes com o Gabriel Jesus, que não, nem teria as chances do Alan Patrick. O Flamengo jogou como time pequeno, o Muralha tava bebendo água toda hora, parecia que tava de ressaca. Isso é, de fato, eles tomaram um sufoco. Demorava 5 minutos pra bater um tiro de meta, absurdo. Gente, o Flamengo tá jogando fora de casa contra o líder do campeonato, que perdeu não perde um em casa. Com um a menos. Com um a menos do meio de campo, teve que desmontar o time. Os caras querem que o Flamengo... vá pra cima. E ó, se ele falou que eu tô... Falou de mim aí... Falou que você é rubro-negro. Ué, não, eu sou corintiano. Ué, então vê lá, pega a entrevista do Dudu quando saiu do jogo. Não, mas o repórter vai entrevistar ele e o Dudu falou, fomos muito... Ele falou mal. Jogamos muito mal. O lance falou que não era pra cartão. Meu Deus do céu, hein? Agora eu revi aí. Qual? Pelo Jesus amado. Do era pra ser expulso mesmo. Não, o segundo sim. Cara. O segundo então, sim. É que eu achei que o primeiro o cara pegou pesado. No lance que foi expulso, mano, ele parou uma jogada que deu o contra-ataque e a bola era do Palmeiras. Não, aquele lance era pra amarelo. Não. A segunda jogada era pra amarelo. Ele deveria mandar seguir o lance. Eu achei que a primeira não era. Se ele segue o lance lá, era capaz do Palmeiras fazer o gol. Ele parou pra dar o expulsão no Márcio Araújo. E reparem aí, o Palmeiras tinha um lance muito com uma... Era quase claro de gol ali, mas não, também. Mas quando você vai expulsar um jogador, não tem vantagem. Você não pode... Se expulsa o lance depois, é pra expulsão, não pode. Amarelo expulsa. Não. Quando é cartão vermelho, você tem que parar o jogo na hora. Vermelho tem que parar o jogo, Dudu. É, vermelho é amarelo você dá... Amarelo você pode dar vantagem, sim. Vermelho é. Vermelho você tem que parar na hora. O Diego Lima... É igual pênalti. Pênalti não tem vantagem também. O Diego de Lima tá dizendo aqui, viu, Domênico? Tem vantagem? Como assim não tem vantagem? Vai acontecer um lance. Se o cara vai lá e faz o pênalti e a bola sobra pro outro que vai fazer o gol... Tem que parar. É pênalti. Ah, entendi. Pênalti é pênalti. Dane-se. O Diego de Lima está dizendo aqui que o Paulo Nobre fez tem uma carta publicada no site do Palmeiras, pedindo desculpas pelo que aconteceu lá. Eu vi o vídeo agora que o Benjamin postou. E estão falando... Mas aí não foi ele, né? Deve ter sido alguém lá que escreveu lá e... Estão falando que o presidente do Flamengo deu piti também? Acho que alguns torcedores jogaram... pelo que foi divulgado, eu não sei até onde isso é verdade, porque acontece sempre esse tipo de entrever, Domênico Gatto, ainda mais quando um torcedor identifica lá o presidente rival lá na tribuna, o cara sempre provoca. Ele alega que atiraram isqueiros nele. Gelo, né? E depois da expulsão do Márcio Araújo, ele acabou discutindo com alguns torcedores do Palmeiras que estavam ali também. Mas, enfim... Mas também não tem que discutir, hein? É complicado. Primeiro, esse tipo de camarote, ele tem que estar blindado, Domênico. Você não pode deixar um vidro assim, ainda é mais bobagem, um vidro bobagem, translúcido, para que a pessoa possa identificar o cara que está lá dentro. Esse tipo de camarote, quando você vai colocar ainda mais uma pessoa que torce para outro time, ou um dirigente de outro time, tá na cara que o torcedor ele não vai ter esse bom senso de deixar o cara assistir um jogo em paz. O cara vai ficar provocando, cornetando o cara. Se puder atirar alguma coisa, tem torcedor que é idiota, vai fazer. É assim mesmo, né? E o presidente do Flamengo, não é a primeira vez também que ele bate boca com torcedores, acho que foi no Moisés Lucarelli, quando o Flamengo foi jogar com a Ponte lá também, ele bateu boca com o torcedor da Ponte. Doidão, né? Normal, né? Normal, acontece. Fazer o quê? Olha só, o Paulo Nobre tava muito nervoso, velho, acho que ele deve ter brigado com a esposa, ela sei lá, e foi pro jogo. Olha só, mês de aniversário do Ultra Máquinas, meu amigo, você tá precisando de ferramentas, né? Então corre que setembro é o mês de aniversário da Ultra Máquinas. E vou dizer uma coisa pra você, hein? Tá cheio de ofertas incríveis pra comemorar junto com você, hein? Nesse mês, a Dutra Máquinas destaca a linha de ferramentas, a bateria da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras, chaves de impacto. Olha só, muita coisa legal. As ferramentas DeWalt podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações, garantindo altíssimo rendimento no seu trabalho. As ferramentas DeWalt são feitas para durar e foram testadas nas mais extremas situações. Não é à toa, não, que só a DeWalt te dá 3 anos de garantia, viu? A linha completa de ferramentas DeWalt com preços imbatíveis você encontra na Dutra Máquinas. Vá a uma das 5 lojas ou compre pelo site dutramáquinas.com.br. E lembre-se, hein? Ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas, meus amigos. Estádio 97, pela Energia 97, que também vem em nome aqui de Eliar Benjinha. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Ah, é Eliar, não tenha dúvida disso. Estádio 97 da Energia 97. Também vem em nome aqui de KFC, 100% peito de frango e de verdade, hein? É no KFC, peça aí o seu Super Bites e aproveite também, tá bom? Estádio 97, deixa eu ver aqui também. Ah, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte seu corretor, acesse hdi.com.br. Vamos a mais uma ligação, eu não sei se já estão aqui as mensagens do nosso WhatsApp. Se tiver mensagem, a gente manda mensagem, senão vamos lá pro telefone. 3284-7097. Deixa eu ver aqui que vocês já tem mensagens aqui pra gente poder colocar também o ouvinte que mandou. Essas mensagens já são agora? Será que já são? Acho que já são essas mensagens, né? Vamos colocar, não sei se são de ontem ou de hoje já, hein? Ô, Nilson Glicerino. É hoje? Vamos mandar aqui então? Mensagens pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir? Malandramente, mulambo achou que a ganha da gente. No aeroporto estavam tudo contente, mas não vejo ninguém na minha frente. Cadê o cheirinho aí? Cadê o cheirinho aí? Oh. Sensacional, acho que mereceria um prêmio essa aqui. Melhor mensagem que eu vi. Mas foi ruim, hein? Sensacional. Foi ruim, hein? Cadê o de ruim? Não, legal, foi ruim. Pra caramba. É, foi bem. Começou com a introdução, aí depois a letra. É que eu não conheço a música. É, mas é igualzinha. Igualzinha. Ela chega no site. É malandramente. Malandramente. É isso aí. É, mandou bem. Não, mandou bem. Vamos lá. Mensagens pelo WhatsApp 943-5301-50. Tem mais aqui. Pô, pior que eu tô olhando pra esse negócio. Boa noite, rapaziada da energia. Queria saber se o Ben já vai no jogo do Flamengo pra torcer lá no Pacaembu, como ele fazia quando ele vinha aqui pro Rio de Janeiro. Um abraço, boa noite. Você vai no jogo do Flamengo, Benjamin? Olha, sábado eu estarei na Arena, que eu vou ver Corinthians e Palmeiras. É. E domingo, de manhã? Ah, se eu tiver de bobeira, eu vou, cara. Do lado de casa, eu vou a pé. Mas no Fla-Flu eu fui. Você vai com a camisa do Mengão? Mas você vai, por exemplo. Você vai só pra assistir ou vai pegar se vibrando? Não, eu vou ver jogo, velho. Eu adoro ir no Pacaembu. Não juro, no Fla-Flu eu fui. Desde qual é a música casa, mais legal, Benjamin? Cinco minutos. Quanto foi o jogo, Fla-Flu? Foi horrível, foi 0-0. Qual é a música mais legal? Aquela do Flamengo, que ele canta... Gente, vocês estão fazendo um negócio? Ou a do Fluminense, do João de Deus? O João de Deus não tem música diferente, música já existia. Você ia assistir antigamente jogo do Palmeiras, do São Paulo, do Santos? Fui do São Paulo, eu fui 2 vezes, uma São Paulo vez... E quem? Eu vi um jogo histórico com meu amigo Alan Strosenberg, uma vez no Morumbi, foi um São Paulo e Botafogo. Se eu não me engano, ou foi 3x3 ou foi 4x3. Eu ia em quase todos. Puta, foi um jogo antológico. São Paulo. Antológico. Juventus. Fui uma vez no Parque Antártica ver Palmeiras e Inter com um amigo meu palmeirense que me encheu o saco na época pra ir, eu fui. Na Portuguesa também ia bastante. Portuguesa não. Eu ia direto, cara, no Canindé, mano. Hã? Tudo bem, você vai direto, né? Mas na Javari eu vou, cara, eu adoro jogo de futebol. Mas agora não dá mais. Agora não dá mais, pai. Por exemplo, você vai, vou hoje assistir um jogo do Corinthians, do São Paulo. Puta. Não dá. O cara bate, o cara xinga, o cara quer te matar. Não dá, hoje não dá. Agora, Agora, vou te falar, o cara fala, ah, você vai domingo, velho, que coisa mais legal ver domingo 11 horas da manhã lá no Pacaembu. É, isso de fato é um baita de um programa. Vamos lá. Mais mensagens do nosso WhatsApp. É o Benja, é o Benja, é o Benja. Para prefeito. É o Benja, é o Benja, é o Benja. Tô satisfeito. No dia 2 de outubro, vote Benjamin Bach, o candidato do povo. Alan São Paulino de Ferraz. Chupa, mano. Olha aí, tá inferno. Já tem até musiquinha, hein, Benjinha? Queria agradecer. Queria agradecer. Tem até musiquinha já. Que parece do Pet, né? Essa música era do Pet. É o Pet, é o Pet, é o Pet. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Há um tempo atrás, me convidaram. Você queria? Me convidaram. E aí? Fui convidado aí pra sair como vereador. E aí? Vou falar. Qual que era seu slogan? Durante, você tinha? Não, não tinha slogan nenhum. Foi que eu fui convidado. O vereador da colônia. Qual partido, Benjamin? Não, não, não quero falar. Não? Eu fui convidado pra. Falaram, ó, a gente quer, bababá, bababá. E eu vou ser honesto. Queria ver você na hora eleitoral. Na hora. Você quase topou. Não, na hora. Vou te falar, todo ser humano tem a vaidade. A minha, na hora, deu uma faiscada. Mas durou... Quê? 4 minutos. 4 minutos? 4 minutos. Imagina o Benjamin no horário gratuito, olha, se velho. Eu soubesse... Oi, amigão! Não, não ia fazer. Mas se eu soubesse não? Que você... Mas hoje não é mais vaidade, olha, né? Se eu soubesse que... Hein? Olha, se hoje pudesse... Hoje não dá mais pra ser vaidade, né? Não, não, nem na época. Nunca deu. Tu falou, na hora... Ah, tem mais porque a gente mas durou 3 minutos. Depois eu falei, tá louco, vou entrar nisso aí, pô. Nossa. O cara me engole. Se a gente vivesse num país sério... Que você. Imagina que legal você poder entrar, um vereador, um deputado, um prefeito, enfim, e poder realmente fazer as coisas. É uma coisa que não deve ter preço. Se tivesse... Só que, infelizmente, os caras entram lá pra fazer o que a gente tá cansado de ver. Eu vou fazer o quê? Vou ser mais um? Se... Até porque você vai contra, os caras te engolem. Se não fosse contra o sistema, se fosse um negócio legal, não... seria lógico, bacana. Lógico, deve ser um prazer. Porra, eu... Pô, deve ser um prazer, cara. Só que os caras entram lá pra fazer outras coisas, infelizmente, pô. Infelizmente. Só pra benefício próprio? Os caras te jantam, não tem jeito. Verdade. Não, isso aí não é pra mim, não. Obrigado. Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, pessoal da estádio. Quem fala aqui é Edilange, tudo bom? Tô brava porque as aulas voltou, não consigo mais escutar vocês até o final. Mas consigo escutar o começo e ouço as besteiras que o mano fala. Mano, você fala demais, meu. Quem já se viu, deixa o Paulo Nobre falar o que ele quiser, xinga quem ele quiser. Ele não é dono do Palmeiras, mas ele que passa o débito. Não deixa o homem falar, viu? E tem que ser palmeirense mesmo. Você é corintiano roxo, tá falando o quê? A diferença que o mano não é presidente do Corinthians, viu? O mano não tá lá expulsando ninguém, nem ofendendo ninguém, só isso. Então deixa eu falar pra Edilângela. É nóis, Betamor. Ela falou que as aulas voltou. Edilange. Mano, as aulas voltou, só que ela não tá indo. As aulas voltou. Não frequenta as aulas. Ela não tem frequentado muito aí as aulas, mas vocês tudo bem. Vocês não vão zoar a moça, né? Não, não vou zoar, mas deixa eu respondê-la. É legal, primeiro, não é legal isso. Hein? Ela falou, eu falo demais. Graças a Deus que eu falo demais. Eu trabalho em rádio. Se eu não falar demais, eu tô demitido. Falar de menos não pode. Não é, Domenico Gato? Quem trabalha em rádio tem que falar, velho. Porque se não falar, não tem função. A coisa não flui. Não tem função aqui, né? Mas, enfim. Com relação aí à minha postura, eu sou torcedor. Eu trabalho num programa aí defendendo um clube. Assim como o Domênico, como o Benja, como o RG, o Vieira. Os nossos amigos aqui, o Azedão também, que hoje não veio. Enfim, o Sombra, o Mota. Mas o Paulo Nobre é presidente de um clube. Eu acho que quando você passa a ser presidente, você não pode mais agir como um torcedor de arquibancada. Você não pode deixar o calor tomar conta de você e começar a expulsar pessoas que estão dentro de um camarote que é privado, velho. É privado aquele camarote. Não é que o camarote do Palmeiras. Aquele camarote pertence a uma empresa que, inclusive, administra o estádio do Palmeiras hoje. E as pessoas que estão ali dentro, convidadas pela empresa, que é dona do camarote... Elas têm o direito de estar lá. Inclusive, aí nessa nota divulgada pela diretoria do Palmeiras, Domênico, eles citam que, como havia uma proibição de torcedores visitantes aí dentro do estádio do Palmeiras, o Palmeiras, que é o mandante da partida, tinha a responsabilidade em cima desse ato, tinha a responsabilidade de não deixar os visitantes entrarem. Gente, esse tipo de conduta não é compatível. Porque não é que o Palmeiras disponibilizou uma carga de ingressos para a torcida visitante. O Palmeiras, ele comercializa, assim como outras arenas aqui de São Paulo. São Paulo não, porque o Corinthians não tem camarotes ali dentro do estádio, ali, a não ser uns 2, 3 ali que são de patrocinadores. Mas o clube, ele não tem ingerência, ô Domênico, em cima das pessoas que estão dentro dos camarotes. Quem vai ter aí a responsabilidade de gerir o que está acontecendo dentro do camarote é a própria empresa que é dona. Tá certo? No Morumbi tem empresas também que são donas ali de camarotes. E o São Paulo não tem responsabilidade nenhuma em cima da atitude dentro daquela área que o São Paulo comercializou. Se a empresa quiser vender, por exemplo, eles não podem descumprir uma determinação. Se é proibida a venda de bebida alcoólica, eles possivelmente não vão poder descumprir isso daí, eles vão ter que respeitar. Mas dentro do que está estabelecido ali no contrato, a empresa ela é dona daquele pedaço, velho. Se ela convidou um diretor de um banco lá, que o cara é flamenguista, tudo bem, o cara fala, é proibido entrar com a camisa do Flamengo aqui, mas o cara não vai deixar de torcer. No momento ele vai gritar gol, ah, mas aí vão identificar que o cara é flamenguista. Quem vai identificar? Aparecendo no telão lá, um flamenguista no camarote da W Torre. É verdade. É ridículo isso daí, velho. É ridículo. O Paulo Nobre tentou justificar o injustificável. Eu acho que o Paulo Nobre acertou também aí, colocou as contas do Palmeiras em ordem. Nem tudo também aí é motivo pra crítica. O Paulo Nobre, ele foi um divisor de águas no Palmeiras. Isso daí não dá pra negar. Mas essa atitude dele aí foi equivocada, velho. Não tem como passar pano. É que no mínimo, RG, essa mina aí deve pagar uma madeira pra ele. Paga um pauzinho pro maluco, mano. Olha só. Vai te catar também. É, continua rolando, hein? Pedágio sem parar lá no posto Shell Gasparzinho, Avenida Águia de Aia, 2600 é o numeral por lá. Cidade aí, Carvalho, pertinho do terminal. O Motinha tá por lá, hein? Quem tá? Motinha? Motinha tá no comando? Motelho tá por lá, você passa por lá. Você pode ganhar bonés, camisetas da Energia 97. Corre pra lá. Posto Shell Gasparzinho, Avenida Águia de Aia, 2600, Cidade Aí, Carvalho, pertinho do terminal, tá bom? É o pedágio sem parar rolando, corre pra lá, o Motinha tá lá te esperando. Vamos às ligações? Bora! Mais ligações? Deixa eu ver aqui, em nome aqui de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece o Extra é gol! Vamos a mais uma ligação, 3284-7097, o Asdrubal tocou, tem ouvinte pra participar. O que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique, tentar conquistar o mundo. Aí, Carvalho. O cérebro, aí, Carvalho. O Pique e o cérebro, um é o gênio, o outro imbecil. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Oi, é Rodrigo? Olá, Rodrigo, tudo bom? Beleza, Domênico. Beleza, Rodrigo do quê? Rodrigo Pereira Silva. Peguei, Pereira Silva, e quantos anos você tem? Tenho 28. RG, 2.8. Essa me lembra aquela música Cio da Terra. Qual que é essa música? Eu não lembro dessa música, não. Lógico, é famosa. Olheiro Rodrigo, cada... Já ouviu? Não lembro. É mas, mas olha, eu vou dizer que foi sensacional. Não. Trocadilho! Nota 10! Olha, mas é sensacional. Puxador sensacional, é muito bom. Sensacional. Esse puxador tá bem hora. Johnson, velho. É, salvando a hora. Esse é nós, velho. Ô, Rodrigo. Extremo, eu e ele. Rodrigo. Oba. E o bairro? Aqui é São Vicente. São Vicente? São Vicente é aí, perto de Santos. Errou. Não. Não, pera só um minuto. Ai, ai, ai. Ele falou. Ai, ai, e ai, é em São Vicente? Vai ser a Gretchen agora. Ai, ai, ai, ai, ai. Tem aí? Tem Gretchen, aí? Tem aí? Um abraço pro Mr. Sam. É Mr. Sam? Nos ouve todo dia. Pera só um minuto. Ele falou São Vicente. Essa ele deixou todo mundo curioso. Ah, é pegadinha, cara. É, agora você deu um. É Parque São Vicente. Ah, Parque São Vicente. Agora, agora. E agora? Melhorou? Melhorou. Isso aí eu sei, porque eu toda sexta-feira eu vou com o Robertinho aqui da rádio, lá no Live Beer, em Mauá, e a gente passa por lá, porque é Mauá. É perto do Parque São Vicente. E é o mesmo que eu conheço. Né? Exatamente. Ah, então, e amanhã, sim, inclusive, eu e o Robertinho, amanhã 9h30. Vai de novo? Toda sexta. Olha lá. O Mr. São Gênio, pra mim, é o nosso é o Quincy Jones brasileiro. Mais palmeirense que eu já conheci pela minha vida. Não é o Quincy Jones brasileiro? Rebola e vira. Conga, conga, conga. Conga, conga, conga. Cala, conga. E o quê? Conga, conga, conga. Ai, isso é... Conga, la conga. E o que acha dessa música, conga, mano? Conga, conga, conga. Olha essa letra agora. Olha a letra. Vai. Olha a letra dessa música. Olha o mano meio com os dois pés, velho. Olha a letra dessa música. Imagina o Bruce Dixon cantando isso. Pode falar, não, peraí. Qual é a melhor dela? Conga, conga, piripiri. Não, Freak Lebon. O Freak Lebon é melhor? Agora, olha agora. Olha lá. Aí, vamos lá. Conga, la conga. Olha lá, Mr. Sun, olha o detalhe que ele faz. É o Quincy Jones brasileiro, Mr. Sun. Quincy Jones brasileiro. Olha, o Quincy Jones produziu Michael Jackson, Mr. Sun. Qual? Sun. Essa é o piripiri? Não, Freak Lebon. Freak Lebon. Freak Lebon Boom? Porra. Deixa eu ver. Puta! Essa música é um espetáculo. Não, não pode ser, peraí. Tá louco? Ó. E essa letra é melhor que a outra. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não lembro. Domênico, você não vai fazer. Não lembro, não lembro. Peraí. Bum, bum. Ah! Frickle, bum, bum. Pelo amor de Deus. Bum, bum. Jesus, amor. Pera aí. Pô, depois vocês falam. Frickle, bum, bum. Ó, presta atenção na letra agora. Presta atenção na letra agora. Ela é assim, ela cheira sexo também, não? Exala. Que? Cheira, RG. Você tá louco? É? Não é, não? Como não, RG? Ô, isso é vai, ó. Você é broxante pra caralho. Não é. Broxante é um cacho. É, tá louco. Oh. Ouvi isso e ovelha é a mesma coisa. Se a Gretchen tivesse nascido nos Estados Unidos, ela tinha 4 bilhões de dólares na conta. Você acha? Melhor que o Whitney Houston, Maria Carey. Não, tá não, não. Você tá louco. Aí não, aí não. Você tá louco. Ele botou o Whitney Houston. Ele botou lá o clipe, olha lá o clipe, olha lá. E produzida por um dos maiores gênios da música mundial, que é o Mr. A Gretchen tava em alta. Jesus, amado. Ali ela era a rainha. Aí a Gretchen era bacana. Aí era do bumbum. Olha lá, RG. Que... Tá, ô, Sérgio Louco, tira o clipe. Mostra o Vieira que tava fazendo dançando igual a Gretchen. Que virou, hein? Que virou, hein? Que virou, hein? Então tá certo. Ô, Rodrigo. Oba. Time. O atual campeão brasileiro. Corinthians. Corinthians. Coringão, Coringão. Ô, você tá triste, Rodrigão? O que aconteceu, velho? Também, né? De forma alguma. Hã? Não, de forma alguma. Ô, amigo, o Corinthians ontem empatou 1-1 com o Curitiba, jogando lá no Paraná, e perdeu aí a quarta posição pro Santos. Saímos momentaneamente do G4, mas sabadão tem clássico contra o Palmeiras. E aí, cara? O que você acha que vai acontecer? Eu tô achando que o Palmeiras tá numa descendente. O Corinthians tá começando a melhorar o jeito de jogar. Eu vi. Eu vi. Se pegar os últimos 5 jogos do Palmeiras, pego, acho que pega pra você, não precisa... vitória só. Aqui, ó. Corinthians tem vitória, derrota. Vitória, derrota, empate. Palmeiras tem empate, vitória, vitória, empate, empate. Ou seja, o Palmeiras não perdeu. O Corinthians não, perdeu certeza, duas. Mas o time do Corinthians não tem tantas peças quanto o do Palmeiras. Ah, porra, mas você acabou de falar uma coisa, agora fala outra. Você falou mas que um tá melhor que o outro. Você tá maluco? Não. Disse que o momento do Corinthians tá melhorando e o Palmeiras mas, tá amigo, caindo. Mas, eu acho que pra clássico, cara, esse tipo de conduta não vale. Porque muitas vezes o que tá pior ganha. Às vezes o que tá melhor isso. Não joga bem. Igual. Clássico é aquele negócio aí que é motivação, cara. É motivação à flor da pele. Você pega aí Corinthians e São Paulo. O clássico local a tendência era o Corinthians espancar o São Paulo. São Paulo eliminado da Libertadores, voltando da Colômbia. O Corinthians não tava melhor que o Santos agora, que vocês falaram aí? Também. Sim. O Santos ganhou do Corinthians. Mas aí também a gente tem que pontuar que o treinador errou e errou feio. Mas com relação aí a Corinthians e Palmeiras, é engraçado, cara... Engraçado, mano. Quando o time tá... Eu vou dizer. Não, mas o ali, treinador mas que ali não é o Corinthians. Ali foi. Mas fazer o quê? Com isso. Não, mas aí foi. Não, se aí se o Palmeiras ganha é porque aconteceu alguma coisa. Então, peraí. Mas é verdade. O principal reforço do Palmeiras é o Cristóvão Paquito. Borges no banco do Corinthians. Ô, Paquito, então deixa os caras fazerem o serviço pra vocês, Paquito. Não, pelo contrário. Se você tá reclamando, mano, deixa ó, o cara. Vai na minha. Deixa o cara fazer o serviço. Eu não vou zoar vocês na segunda. Zoar, vai te catar. Não vou. O bagulho é o seguinte. Porque eu tô pedindo pros jogadores fazer uma ajuda ao Corinthians. Ô, Cristóvão Borges. Porque eu quero que vocês cheguem na Libertadores pra nós disputar que nem nós disputávamos 2000. Ô, Cristóvão Borges, vamos então, lá. Então assim, nós ganhamos de vocês, mano, e derruba o cara. Não, não vai cair. Deixa, Paquito, não vai mandar os caras fazerem o serviço. Tá errado, RG. Deixa comigo. O negócio é o seguinte, Cristóvão Borges, me ouça. Vamos lá, escalação pra você. Anota, pega um papel, uma caneta e tome nota. Não pode ser que você vai fazer isso. Vou passar a escalação pra ele. É muita humilhação pro treinador de futebol. Atenção, ó, Cristóvão. Não. Ó, Cássio. Eu acho que você deve saber que o Fagner tomou o terceiro cartão amarelo e não é opção. Vai ter que colocar o Léo Príncipe. Aí você coloca ali o miolo de zaga, você coloca Balbuena, Wilson e o lado esquerdo, o Wendel parece que joga. O médico do Corinthians aí, o Júlio Stancati, parece que... Parece não, é o time que você vai escalar pra ele, não é parece não, que então, joga. Mas se o Wendel tiver condições aí, é o Wendel que vai. Então o Júlio Stancati deu uma declaração hoje à tarde aí, dizendo que o Wendel tá fazendo um tratamento intensivo e não preocupa, parece que foi só um desconforto muscular. O meio campo, seu Cristóvão Borges, coloca ali o Camacho de primeiro volante. Se o Marcial tiver apto fisicamente, tem que colocar o Marcial pra jogar junto com o Rodriguinho. Esses são os três do meio. E avançados ali, você vai colocar aí na esquerda, o nosso querido Luca, na direita você coloca o Marlone e centralizado o Gustavo. Você não mexe mais no time, Gustavo. Ô Cristóvão, você não mexe mais no time. Você só vai mexer, Cristóvão Borges. Se o Palmeiras numa dessa tiver um defensor expulso, um zagueiro expulso, um volante expulso, algum jogador aí que faça com que o Corinthians tenha que ir pra cima do Palmeiras em determinado momento da partida, aí você coloca o time mais ofensivo. Caso contrário, se o time estiver jogando bem, Cristóvão, como estava contra o Santos, você não precisa mexer. Você não precisa tirar um centroavante e colocar um volante. Você não precisa tirar um meia e colocar um zagueiro. Basta você não fazer nenhuma bobagem, Cristóvão Borges, que o Corinthians é capaz de ganhar do Palmeiras. Você concorda com o Mano, velho? Concordo. E, inclusive, eu concordo que o Luxemburgo seria o nome ideal no momento também. Não digo agora, mas acho que o próximo seria o Luxemburgo a estar assumindo o Corinthians para dar... Você concorda com o Mano, Rodrigo? Para ele e a chance do Corinthians. Aí, tá vendo? Eu tô aqui tá simbolizando o povo. Cabeça dos ouvintes. Não faço cabeça, não, cara. Que o povo se identifica comigo, Domênico Gato. Que eles veem em mim, tá certo? Eles veem em mim uma figura popular, cara. Não, eles veem em você uma salvação, mano. É diferente. Sim, então, mas eles veem aqui, na minha figura, aquele cara que anda de busão, velho. Aquele cara que tá no trem. Sim, uma salvação. Aquele cara que tá na linha vermelha, mano. O que você fala aqui é tudo que nosso, vai ajudar, tio. Vai, né? É tudo nosso, Benjamin. Então, a pegada é essa daí. Não é que eu tô fazendo uma campanha contra o Cristóvão, amigo. Não, inclusive, não é isso. Desde que ele chegou, você pede pra ele ir embora. Não, pelo contrário. Quando precisei elogiá-lo, Domênico Gato, fiz. E fiz com boa intenção, cara. Eu lembro que você já elogiou ele. Elogiei ele aqui, naquela partida contra o Sport, quando ele modificou o time do Corinthians, aí o Corinthians conseguiu fazer 3-0 no Sport no segundo tempo. E técnico que vai sobreviver... Esse ator que morreu hoje, ele era corintiano e ex-atleta do Corinthians, jogou handball no clube. Pô, que pena. Pô, 54 anos, porra, não aguentava, hein? Uma fatalidade, mas morreu no auge. Mano, como é que você quer... com isso? É que às vezes é melhor você morrer assim. Pelo menos aí é um cara que tava desfrutando da vida. Melhor morrer assim. Mas, gente, é ruim morrer de qualquer forma. Tá na cara que é ruim. O cara morreu jovem. Como é melhor morrer assim? Mas, Benjamin, pelo menos o cara tava no auge, tava curtindo, tava fazendo sucesso na novela. Uma fatalidade? Ué, acontece. É uma pena. Ninguém gostaria de morrer. Tá na cara, mas pelo menos não morreu amargurado, não morreu... Mas vamos voltar ao foco. Sabe, ferrado por aí. Vamos voltar. Como é que você quer que o Cristóvão segure uma onda dessa e já chegou todo ferrado no Corinthians, mano. Não, mas não é ferrado, o RG. Não, mas pera aí. Eu não sei se o ouvinte aí concorda comigo, mas na boa, ele até agora, ele não fez nada que justificasse talvez aí um carinho da torcida para com ele. O Cristóvão, sempre quando ele precisou mexer no time, RG, pra não dizer que foi 100% das vezes, porque contra o Sport ele foi bem, mas em 90% das vezes que ele precisou alterar o time, ele fez bobagem. E o torcedor não é burro, mas ele RG. Tem elemento pra mexer? Claro que mexer, tem, RG. Tem. Volto a falar aqui. O Corinthians contra o Fluminense, RG, ele jogou mal o primeiro tempo e fez um excelente segundo tempo. Tá certo? Ele conseguiu empatar a partida. O Corinthians, diante do Santos, ele jogou muito no primeiro tempo e não jogou nada no segundo tempo. Vamos pegar um outro jogo aí. Corinthians Sport, o Corinthians ele não jogou nada no primeiro tempo e jogou muito no segundo. Então, RG, se o time fosse constantemente ruim, nos dois tempos você fala, pô, não tem o que fazer... Ou o treinador tá fazendo tudo o que é possível e não tem o que fazer porque o time é fraco, assim como aquele time do Corinthians que caiu, eu até entenderia e falaria, o Cristóvão não tem culpa. O Cristóvão, ele tá fazendo o que dá. Mas não é o caso. O Cristóvão, dentro das opções que ele tem, RG, eu não tô falando aqui que o Corinthians é um time para brigar pelo título. Não é. O time do Corinthians, ele tá abaixo do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético. Só que o time do Corinthians, com os elementos que tem hoje... Ele consegue, sim, jogar melhor do que ele tá jogando. E não é demérito você perder a quarta vaga pro Santos, porque o Santos também tem um time de qualidade. Só que o Corinthians ele não pode, em determinados momentos, fazer o que vem fazendo. O Corinthians é espancado pelo Grêmio, o Grêmio em crise. O Corinthians ele não pode jogar da maneira ridícula que jogou os dois tempos contra a Ponte Preta. O Corinthians ele não pode entregar uma partida de mão beijada, uma partida praticamente ganha, contra o Santos na Vila Belmiro, Santos, que era o adversário direto. O Santos perdeu pro Figueirense na Vila. O Grêmio não conseguiu ganhar do América Mineiro. Mas nosso foco aqui é Corinthians, Benjamin. Centraliza então, aqui, ó. Todo mundo tem os no campeonato desse, todo mundo tem os deslizes. Mas vamos focar no nosso, mano. E o torcedor do Corinthians que pede o Roger hoje no Corinthians. Repito, nada contra o Roger. Agora, o Grêmio tem um time hoje muito melhor que o do Corinthians. E olha de tal Grêmio, não tá o Corinthians. Exatamente. Ô, amigão, a torcida do Corinthians tá encampando aí pra que o Roger possa ser o novo treinador do Corinthians. Você gostaria da possibilidade ou você não traria o Roger? Não traria o Roger, não. Mas é o que nem você estava comentando. Eu acho que o culpado não é o Cristóvão, porém ele não tem a solução, né? Ele é um cara que está ali tampando um buraco temporário, assim, até acabar o ano. Não vejo nele um salvador. Mas o contrato dele não é até o final desse ano, não. É até o final do próximo. É do próximo. Mas precisa ver se tem multa rescisória. No final de 2017, o contrato do Cristóvão. Aí, né? Olha, ô amigo, eu quero falar o seguinte: eu também não acho que o Cristóvão é o treinador dos sonhos do Corinthians. Também acho que não é. Eu, na época, a minha primeira opção quando o Tite foi embora era o Mano Menezes. Pô, o cara chegou substituindo o treinador que eu teria trazido era o Mano Menezes. Naquela época. O Roberto, presidente do Corinthians, não queria o Mano. Não vindo o Mano, a minha opção era o Oswald de Oliveira. A diretoria alegava que tinha receio da reação da torcida por rejeição. Eu não entendo. Ok. Aí trouxeram o Cristóvão, que teve desde o dia que foi anunciado, desde o dia que a diretoria anunciou o Cristóvão teve rejeição da torcida. Antes mesmo de jogar, de estrear, ele já tinha rejeição. Ele já chegou rejeitado. Agora, isso é um fato. Agora, o outro, que você pode trazer o Guardiola esse ano. Não dá. Também acho. O Corinthians foi desmontado durante o ano. O Corinthians perdeu jogadores, o Corinthians perdeu comissão técnica, né? O Corinthians perdeu o jogador agora de novo. Não dá para se exigir muita coisa. E não se muda. O Luxemburgo, com esse time na mão, também não vai fazer jogar bola. E os jogadores que o Corinthians, que a diretoria trouxe, até o momento, não viraram. Corinthians trouxe, que foram jogadores que o Tite pediu, é bom lembrar, gente. Luxemburgo faz esse time jogar bola? Quem pediu foi o Tite. Então, o Guilherme. Ei, amigão, o Guilherme tá jogando bola pra você? Nunca jogou. Não, não é a culpa... Não, Corinthians, é do, não. A culpa não é do Cristóvão. Fato. Giovani Augusto, tá jogando bola no Corinthians? Só o Paulistinha. E olhe lá, né? É, e olha lá. Marquinhos Gabriel, que eu acho um baita jogador, hein? Tá jogando bola no Corinthians? Ele tava da Libertadores até agora o Luca ganhou. Mas o Cristóvão sabia disso, Benji, quando ele assumiu o cargo. Mano, você ele tá... sabia o que eram jogadores, mano. Mano, você tá desempregado, vem um Corinthians, é lógico que o cara tem que aceitar. Ué, então não reclama, velho. Ele não então tá reclamando, reclama. Quem tá falando sou eu, ele não tá reclamando. Então, mas é que tá, a partir do momento que você tá pontuando que o elenco do Corinthians é fraco, ele sabia disso, ele não foi enganado. Porra, era isso que tinha, velho, ele aceitou, ele tem que fazer o time jogar bola. Se eu tivesse desempregado e vem um Corinthians me chamar com um contrato de um ano e meio, eu também ia, pô. É o Corinthians. Mas qualquer um, mano. Aí você tinha uma... Se eu não acreditasse no projeto, eu iria. Aí você tinha uma... Tá bom. Aí você tinha... É legal ficar desempregado. Aí você tinha uma... Às vezes é. Uhum. É verdade. É bom ficar desempregado. Pergunta pra quem é tá... É melhor ficar desempregado do que você ir lá e queimar o filme. Aí tem 12 milhões, mano, pra você perguntar. Aí você vai... E eu trouxe o Marlone. O Tite não colocava pra jogar. O Cristóvão demorou. Aí até o Rudy tira a salma. Tá aí. É o melhor jogador do time. Aí você tem lá o Elias, pega e vai embora. Aí você tinha o André atacante, que não foi o Cristóvão que pediu, foi o Tite. Aí você, a diretoria vai e traz o Gustavo. Eu não posso falar se ele é bom ou ruim, porque eu não conhecia. Tá aí, começou agora. Aí traz o Jean do Paraná. Gente, o que o cara pode fazer? Ele substitui mal? Eu acho que em alguns jogos, realmente ele mexe mal. Aí os caras falam assim, você tá passando pano. Eu não tô passando pano pra ninguém. Eu tô só falando que há um exagero em relação ao Cristóvão. Mas e ontem, você viu o que ele fez? O Coritiba com um jogador a menos, com 35 do segundo tempo, o Corinthians dominando o jogo. Sim. Ao invés dele ir lá e tirar o Christian e colocar o Marquinhos Gabriel ou o Romero, não, ele ficou passivo na beira do gramado e braço cruzado. O Cuca ontem não conseguiu ganhar do Flamengo em casa com um jogador a menos. Mas Benjamin, não se atenha ao problema dos outros, velho. Vamos falar do nosso. Acontece. O Santos, que pra mim tem um baita no time aí, foi o Figueirense em casa, perdeu de 1-0. O Grêmio, quando empatou com o América Mineiro, o Grêmio tava brigando nas cabeças ali em cima pelo título. É verdade. Bom, eu acho que o Cristóvão, ele tem muito... Não vou dizer muito time, mas o Corinthians é muito grande pra ele. Eu não acho que o Cristóvão seja técnico pro Corinthians. Isso é outra coisa. Isso é outra opinião discussão. Do mano, opinião agora, do mano. Agora, você querer achar tudo é culpa do Cristóvão. Quanto ao esporte, o Cristóvão, no intervalo, mexeu o time de uma forma que o Corinthians voltou ao segundo tempo jogando pra caramba. Não, mas aí, deixa eu te falar. É o Marlone que jogou pra caramba. É o Marquinhos Gabriel. Aí o Corinthians não ganha do Curitiba. O Cristóvão. Então, quando você gosta do treinador, quando você gosta do cara, o time ganhou por causa dele. Quando você não gosta, o time ganhou por causa do jogador e perdeu por causa dele. Não, mas não é que eu não goste do Cristóvão, Benjamin. Eu acho que o Cristóvão é um cara bonzinho, é um cara que trata bem a mídia, é um cara que se posiciona da melhor maneira possível, é um cara que não fica rebatendo repórteres, ele não é um cara agressivo, ele é muitas vezes criticado e ele responde da melhor maneira possível. É um cara, assim, bonzinho. Ele, como pessoa, deve ser um baita cara legal. Deve ser um cara genial, gente fina pra caramba. Mas ele, como treinador do Corinthians, Domênico Gatto, volto a falar aqui. Eu tenho as minhas ressalvas e eu volto a falar. Com ele, o Corinthians vai capengar no campeonato. É que já chegou torto, mano. Não adianta. Então. Quando chegou torto, não, tem, não vai. Não, não adianta, velho. Mas, ô amigão, não manda adianta. Seu placar aí pra Corinthians e Palmeiras no sábado. Corinthians e Palmeiras, 2-1. Não, mas deixa só pra terminar. Ah, ele chegou torto. Gente, o cara substituiu o maior treinador da história do Corinthians. Pois é. O maior ídolo desse Corinthians. O ídolo do Corinthians era o Tite. Ele chegou. O que vai fazer? Pois é. Se tivesse trazido o Mano Menezes, que é um cara, a reação teria sido outra. Sim, embora eu concorde que nem o Mano Menezes, nem o Guardiola iriam chegar de maneira diferente. Mas não iria, com esse time não iria chegar em lugar isso nenhum. Não é outra coisa, é? Mas a paciência do torcedor. Por isso que eu tô falando. Perde esse uma partida. Já chegou torto, né? Perde. Ó, o Corinthians ganhou do América Mineiro lá, concordo, jogando mal paca. Porra, você via os comentários na época, parecia que o Corinthians tinha perdido 5-0. Mas a paciência você conquista, né? E o Cristóvão, pelo menos até agora, não conquistou a torcida do Corinthians. Porque enfim. Não tem como ele conquistar no momento que ele chegou, conturbado, tudo mexido e substituído o Tite. Mas isso aí. Ó, amigão, então o negócio é o seguinte, você falou que o Corinthians vai vencer o Palmeiras aí, eu também acredito que o Corinthians possa devolver aquela derrota aí do primeiro turno, e o Corinthians possivelmente entra no G4, velho, novamente, porque o Santos... Ele vai pegar aí o Botafogo. É o Botafogo? Não, o Botafogo fica agora. Não, não. É, qual que é o próximo jogo do Santos? É a RG número 2. Santa Cruz em casa. Ele pega o Santa Cruz no Pacaembu. Então, jogo difícil pro Santos, cara. Por quê? Quem que é o Santos? Santa Cruz. Por quê? Corinthians volta pro G4 no final de semana, hein, John? Clássico, né? Do Santos. Santos e Santa, né? O Santa Cruz precisando... Ô, Domênico. Ué. Corinthians e Palmeiras, Santos e Santa Cruz, tá, o Corinthians volta pro G4, velho. Você é louco, mano. Aqui é o seguinte, RG. RG. Ó, nós arrancamos aqui, a cabeça e temperamos. RG, o que vocês vão fazer RG, agora? Fica tranquilo que é com nós. Você faz a sua parte que nós faz a nossa. Nós já fizemos. Não, agora de novo, agora. Vocês vão ganhar do Santa Cruz. Vai ser de novo, RG? Porque é o seguinte, o nosso jogo é antes. É verdade. Então, é sábado. Então, você pode ficar tranquilo, RG. Fica tranquilo. Vai ser macarrão. Vai que é legal, não Domênico. É isso. Nós vamos ajudar o nosso co-irmão. Eles querem que o ajudar o quê, porcada? Vocês tomar querem atropela. Que o cara caia aí, o eu não stop. Quero, não. Querem. Eu não. A maioria não quer. Eu não quero. Nós não quer. Não, agora estão não. Fazendo nossa, campanha não. Na internet. Nós vamos. Nós vamos pela maioria. Mas, Domênico, a maioria aqui, então nós vamos não, ajudar. Não. Eu não falei que eu quero que caia o Cristóvão agora. Porque o negócio é o seguinte: pra trazer o Roger, como a torcida do Corinthians tá pedindo, eu não sou a favor. Você pode trazer um outro. Eu não sou a favor. Trazer um outro. Pra tirar o Cristóvão agora e trazer o Roger, eu não vou encabeçar essa campanha, não, porque, volto a falar, o Roger hoje é tão incógnita quanto o Cristóvão. Mantém o Cristóvão até o final do ano e no final do ano faz a avaliação. Pra trazer um treinador hoje, um cara bambambam, eu até aceitaria. Você fala, pô, tá tirando o Cristóvão pra trazer um cara cobrão? No caso, Luxa, alguma coisa do tipo? Um Leverkulp, você gostaria? Não, Lever não. Também não. Não também gosto. Não. Eu acho que hoje, na atualidade, seria talvez só o Luxemburgo. E olhe lá, porque pra trazer outro agora no decorrer do Campeonato Brasileiro, eu sou contrário. Aí eu sou contrário. Eu sou a favor de manter o Cristóvão até o final do campeonato e no final do campeonato faz uma avaliação do saldo aí. Ô, Rodrigo, um grande abraço pra você aí, viu? Obrigado. Eu quero ir na torcida estágio 2007. Opa, agora sim, então tá. Você tem que estar aqui, ó. Aqui não. Não, aqui não, desculpa. Você tem que estar ao meio-dia na rua Tutóia 77. Rua Tutóia, pra quem não sabe, fica lá na esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, tá bom? Frente ao Hotel Pestana, vai sair de lá, né, o transporte, tá bom? Combinado. Posso mandar um abraço? Manda. Manda aí, mano. Manda um abraço pro Thiago, pro Bruno, pro Davi, amo ela pra minha esposa. Tá bom. Falou, Belinho. Rodrigo. Um abraço. Valeu, só abração. Só acho que ele vai ficar triste, né? Mas vai, tudo bem. Vai, vai. Estádio 97 na Energia 97. Em nome de... o Mano vai falar um recado importante. KFC, mano. Opa. Dá uma fome, hein, mano. Nossa, essa hora, Domênico Gatto. Minha nossa senhora. Mas deixa eu lançar uma pergunta polêmica pra vocês aqui, Domênico Gatto. Vai. O que vocês preferem, peito ou coxa, velho? Ah, que rapaz, o Jacor, hein? Calma. Véi, vocês são tudo tarado, hein, velho? Eu gosto dos vocês dois. Tarado, mas olha a pergunta véio. Que você fez. Mas não é isso que vocês estão pensando, não, cambada de tarado, velho. O que é, mano? É que o KFC RG número 2 tem o frango mais gostoso do mundo, cara. Ah, isso. Pode ser coxa, peito, sanduíche ou aquele super bites, Domênico Gato. Aí nossa sim, senhora, nossa. Eu adoro, eu amo o KFC, velho. Um beijo na sua boca, Coronel Sanders, que foi que o isso, inventor, mano, da marca. Nossa, como senhora, assim, mano? O cara lá no Kentucky, Domênico Gato, ele fundou a KFC. Foi ele, nossa, que inventou, foi, o negócio aí? É. Nossa, aquele tempero fantástico, é bom, só, hein, o KFC tem. Nossa senhora. Por isso é Regina número 2. Se você quer saborear o frango mais gostoso, sim, do planeta, lógico, cara, lógico, corre no KFC. Tem no Osasco Plaza, na área do bar ali. O bar conhece, o Osasco Plaza. Tem o Shopping Barueri, que o Domênico Gato tá sempre lá também. É, mano, Dodô, fala aí. Aí, o Dodô. O Shopping Tamboré, que é perto da casa do RG, que mora ali na região de Alphaville também. Também. Tá certo? E em muitos outros lugares, Domênico Gato. Quer saber mais? Visita o site do KFC aí, ó. kfcbrasil.com.br. Boa. kfcbrasil.com.br. Vai de peito ou vá de coxa, Domênico Gato. Frango é no KFC. Aí sim, você foi bem. De BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Bozano, né? Jeito de garoto, cuidado de homem. E agora o recado vem aqui, olha só. Você tá lá. Hã? Viu, o Vieira? Vieira tá lá, o Vieira. Fala, vou pegar, fala, o Vieira, Dudu, aqui. Manda ver. Você tá lá no teu carro. Tá. Você tá estacionado. Beleza. Você tá lá parado, de repente, putz, rapaz. Você tava esperando tua mulher, por exemplo. Tua mulher tá fazendo compras, tá, né? Tá fazendo compras. Tá fazendo compras com o nenê, tá lá. Foi levar o nenê e tal, aquela coisa. O filho, hã? Né? O filho do Vieira. É. Levou o filho pra fazer compras. Eu não tinha... O Vieira ficou lá pra... Né? Fui tomar conta do carro. De repente, cara... Puta lá, vida. Putz, aqui lá vida, hein, velho? Olha o que aconteceu, rapaz. Bateram lá na sua traseira, rapaz. É. Aí você, o que acontece? Você desce do carro pra ver o que aconteceu. Vai ver o que aconteceu. Vai lá ver o que aconteceu. O que que aconteceu é o seguinte, porque a motorista do outro carro é a Ivetinha, RG. Oxi. Ivete. Oxi. Olha lá, Ivetinha. Olha lá, tá passando lá. Ivete Sangalo. Então bata de novo. Que beleza, bonita, hein? Ó. É bonita, né? Nossa, bonita, Ivete. Oh. É, rapaz. Mulherão, dizer, velho. Mulherão, hein? E vou dizer uma coisa, o que é melhor disso tudo é que a Ivete tem seguro da HDI, ô Vieira. Oh, é, tamo, rapaz, aí tranquilo, sim. Véio. Porque aí você e ela vai lá, passa no HDI, bate pronto. É um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E olha, já são 50 HDI bate pronto em todo o Brasil. Tem aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro. Tem em Porto Alegre, Porto lá perto de onde Vieira adora. Trilegal, tchê. Trilegal. Até em Salvador, pertinho da casa da Ivete, oxi, meus amigos. Oxi. É, então, olha, é o seguinte, hein? Se você vai fazer o seguro do seu carro, você tem que escolher a HDI. Porque com a HDI você economiza até tempo, hein? Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, não é verdade? É. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa! Beleza, Estádio 97, na Energia 97. Agora a gente vai fazer o seguinte, tem mais aqui mensagens que chegaram pra gente pelo nosso WhatsApp. WhatsApp! Vamos ouvir? Bora! Bora! Fala, galera. Fabinho Moraes, Zona Sul de São Paulo. Tem uma pergunta pro Mano. É. Mano, você não acha que o Cristóvão Borges seria um ótimo técnico pro Grêmio agora, nesse momento difícil do campeonato? Olha o cara, velho. Os caras querem fazer o... Tô falando, mano. Os caras estão sugerindo uma troca aí, velho. O Roger no Corinthians agora e o Cristóvão lá. Mas volta a falar, cara. Hoje fazer uma substituição do treinador, por qualquer outro nome, Domênico Gato, Milton Mendes, Eduardo Batista, não dá, mano. Não dá, Roger... Né? Velho, é suicídio, cara. Não vai mudar nada, não vai mudar nada. O Cristóvão, na minha opinião, mesmo divergindo dos pontos de vista que ele tem, Domênico Gato, das alterações que ele faz, eu ainda acho que ele tem que ser preservado até o final. Não adianta você trocar agora pra trazer o Roger, velho. Trazer o Roger é mais do mesmo, cara. E outra, manter o Cristóvão, velho. Então, esse que é o problema. Vai tirar o Cuca do Palmeiras? Não vai. Vai tirar o Levir do Fluminense? Não vai. Vai tirar o Marcelo Oliveira do Atlético? Não vai. Um Abelão. O Abelão também não quer pegar trabalho em andamento, Domênico. Abelão, o Abelão também... tá numa situação, velho. É aquele negócio da queimação de filme que eu falei. O Abelão, ele rejeitou a proposta do São Paulo. Quando o São Paulo foi atrás, ele falou que não quer pegar time agora em meio de temporada, porque o cara não é trouxa. Ele vai chegar no meio do ano aí com o elenco montado, às vezes o elenco mequetrefe, certo. O cara vai queimar o filme dele, vai ser escovado pela imprensa, o cara vai tomar umas pedradas pela torcida, aí os caras, pô, esse Abelão é uma porcaria. O cara não é trouxa, mano, o cara hoje tá no status e financeiramente o cara tá resolvido. Ele chegando em janeiro, ele já chega com uma lista embaixo do braço do Domênico Gato, falando, ó, quero esses 6, 7 nomes aqui, a diretoria tem que se virar pra trazer. Tá contratando o Abelão, velho, tá gastando dinheiro, o cara não é idiota. O cara fala, ó, tem esses 6 nomes e quero 6. A diretoria vai ter que contratar pro cara. Agora, se você pega um trabalho já em andamento, grupo rachado, grupo limitado, velho, a tendência do cara quebrar a cara é muito grande. Olha, antes da gente partir para mais mensagens, agora vem aí o Motinha tá chegando, olha só, direto lá do pedágio sem parar, é o seguinte, vem em nome também aqui, de Esser, construindo com valor, e também de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções, compre pelo site dutramáquinas.com.br. E aí, Motinha? Cadê o Motinha? Tinha Motinha no ponto? Tinha. Aqui, ele tá no codec. Não tá, não. Acho que o Motinha não veio. Ai, ai, ai, ai, ai. Motinha? Não, nada de Motinha. Ai, ai, ai, ai. É, não veio, não. Não veio Motinha. Né? Não veio. Mota. É. Produção vai enquanto o Mota. Bom, enquanto ele não chega, vamos lá. Mais mensagens do WhatsApp. Aê, galera, salve. Quem tá falando é Maurício. Moema, São Paulo. Ô, RG, será que o Elvis tá vivo também? Parece que ele foi encontrado, tá meio debilitado, mas ele foi encontrado. Confirma a informação aí se o Elvis tá vivo. Ai, ai, ai, estamos lá. Os caras te aloprando, RG. Foi abraçar a ideia do programa aí, lá do fofoqueiro da Sônia Abrão lá, mano. Não foi a Sônia Abrão que falou, desmentiu os caras estão falando aqui, velho. Quem desmentiu? Foi um dos caras lá, mano, um dos malucos que compõe a bancada lá. Pergunta lá pra Sônia Abrão, velho, tá no programa dela. Não posso fazer nada. Não, mas RG, você comprou a ideia do cara, mano. Bom, deixa eu ver se o Motinha tá aqui. Motinha? Ah, mas eu torci muito pra que fosse verdade. Nada, viu, nada do Mota. Nada, é nada. Mesmo, né? É aqui mesmo. Mota, nada. Mota. É, bom, então vamos lá. Mais WhatsApp. Olá a todos aí do Estádio 97. Aqui quem fala é Nicolas de Helsinki, Finlândia. Ouço vocês aí desde 2010, Finlândia. Quando eu ainda fazia faculdade no Brasil. E agora já fazem 4 anos que moro aqui em Helsinki e não perco vocês nem um dia sequer. Vocês são impagáveis. Um dia eu vou tentar ligar aí, mas como todo brasileiro no exterior, eu sou um quebrado, um estudante. E vai, Corinthians. Vai, Corinthians, abraços, mano. A todos. Valeu. Ó, o cara tá lá pra descobrir a cura da AIDS, velho. Caramba, hein? O cara tá lá pra descobrir. É uma forma mais... tranquila de tratar algumas doenças aí que são muito perigosas, velho. É o corintiano mudando o mundo, velho. O corintiano do Corinthians é embaçado, velho. Tá esse maluco, guarda o nome do cara, velho. Esse maluco vai ganhar um prêmio Nobel, aí vai calar a boca de vocês aí, acabado de esgoto. Você tá completamente maluto. Só pra dizer isso. Ô, Vieira, esse lugar aí, mano, onde ele mora, é na Finlândia, né? Não é na Finlândia. Sem sol, véio. Esse lugar, Domênico Gato, salvo engano, posso estar equivocado aqui, salvo engano, esse é um dos lugares aí que mais tem suicídios por habitantes, cara. É mesmo, é? Porque a galera vive numa depressão monstra lá, porque muitas vezes é muito frio e quase não tem sol, velho. Então a chance de você ver um peitinho na rua assim, mano, é muito difícil, mano. Então a galera acaba se matando, mano. Então vamos lá, agora sim. Mas espero que ele não se mate, mano. Nosso ouvinte não pode se matar. Não pode se, né, não pode se matar, é verdade. Vamos lá, agora sim, vamos ao pedágio sem parar, que tá lá no posto Shell Gasparzinho, né, Motinha? Ô, Domênico, tudo bem? Tudo bom. Ah, estamos aqui em Aê Carvalho, aqui, ó, todo mundo aqui, muita gente passou aqui pelo posto Gasparzinho, né, no pedágio sem parar, que tá de 97. E ó, vou dar um, só pra galera dar um oi, pessoal. Tá bom, deu pra sentir, né? É, tá bom. Tá bom, então vamos lá. Vou começar aqui com o São Paulino. Olá, qual é o seu nome? E aí, São Paulino, hoje contra o Cruzeiro, nosso freguês eterno, e aí? 2-0, fácil. Fácil? E aí, você acha que o São Paulo vai ficar facinho sair dessa? Freguês eterno. Tá vendo que isso vai sair? Sai. Então tá, então manda o seu abraço. Abraço pra minha patroa e chupa, mano! Vai pro inferno. Ah, pro inferno não. Nossa, esse podia tomar uma flechada no peito. Não, mano. Que isso, tá mano. Louco, flechada mano. Não, velho. Não, tá não. Olha, mano, agora eu vou colocar pra você falar com uma menina que era sua fã. Obrigado. Ela é sua fã louca. Ela chegou gritando aqui. Obrigado. Mandou vir buscar a outra amiga dela, que ela não ia mais. Ficou sozinha. Fala aqui, qual é o seu nome? Simone! E aí? Vai, Corinthians! Isso aí, ó. Você gosta muito do mano. Mano, não curto aí não, mas você leva pra minha casa, hein, meu? Hã? Ela não curte homem, mas você ela gosta. Aí, ó. Você não curte o macho, mas eu ela abriria uma exceção. Obrigado, valeu. Fazia vai lá, mano. Tamo vai junto, parceiro. É nada, mano. É nada. Sabe que é o problema, Simone, desses caras aqui? Eles veem a mulher como um pedaço de carne. Eu não. Cuidado, tá certo. E não coma carne, coma frango do KFC, velho. KFC é top demais. É. E ó, digo mais: a mulher, cara, é uma companheira, RG número 2. Você não pode ver a mulher assim, tipo, como se fosse o coiote vendo do Papaléguas. Fala com o Vieira, isso aí. É, não tem nada a ver. Mas obrigado, viu, Simone? Obrigado, viu, Simone? Obrigado pelo carinho. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo da rádio, viu, meu? Ô, tamo junto. Valeu, parceiro. Um beijo. Valeu, parceiro. Obrigadão, viu? Um beijão. Um beijão pra você, meu. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Tamo junto, parceira. Olha nós. Maloqueira é nós, mano. Qual é o seu nome? É o Corinthians, mano. Que vergonha. E aí, Jota, gosto pra quem? Aqui é palestra, Dudu! Ah, é nós, é nós, é líder! Tem palestra na cidade de Carvalho? Tá cheio, cheio. É? O Palmeiras deixou de ser um time de colônia pra tornar-se uma nação. É uma nação, é uma coisa sensacional. Nação de quê, maluco? É o líder. Fala do líder. Os caras estão na zona leste, velho. Dudu, vamos ser campeão, hein, Dudu? Porra, estamos ficando nojento, hein? Tá fácil, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É, vamos fazer 2-1. Ô, Robinho fora contra o Sport, hein? Ei, manda um abraço então, palestra. Agora? Manda um abraço pro Renato, pro Francisco, camaradas lá da Renate, e um tapa na camurça pra minha mulher, Vitória. Falou. Falou, velhinho. Qual é o seu nome? Denis. E aí, tosse pra quem, Denis? Opa, Corinthians, mano! Vai, Corinthians, mano, é nóis. Tem que dar um jeito no Rodriguinho, no... o cara tá mal lá, não tem jeito. Elétrico, Rodriguinho. Ah, mas o Rodriguinho, mano... Rodriguinho. Ó, vou te falar, mano, o Rodriguinho hoje ele melhorou até a postura dele, cara. Eu não vou criticar o Rodriguinho, porque ele tem sido aí, inclusive, um dos protagonistas daquele meio campo, mano. O Rodriguinho, ele tá jogando às vezes deslocado, ele tá jogando um pouco mais avançado, quando ele tava mais acostumado a fazer a função de segundão ali, do lado do... Segundão. É, o segundo volante. Mas hoje o Rodriguinho, cara, ele tá fazendo o possível. Mas vamos que vamos, mano. Sabadão é os porcos, hein, mano? Vamos ganhar dos porcos. Certinho, mano. E um abraço aí pro Juventus da Vila Jacuí, hein? Falou. Boa, tamo junto. Próximo, valeu. Pai, qual é o seu nome? Rafael. Nosso pra quem? Sou São Paulino. Eita, e hoje? Nosso freguesão, Cruzeirão, lá. Hoje, na tabela ou não? Ó, é rumo ao G4, 3-0 São Paulo. Boa, é isso aí, Cristolão! Cara, lógico que é, pô, né, tá louco. Sabe que é isso, velho? Pô, eu tenho dó desse tipo de pessoa. Dá dó, hein? Velho. São esse cara deve fumar crack na frente da mãe, mano. Não fumo, não. Ó, eu queria mandar um abraço pra todo mundo aí da rádio, meu irmão Leandro. Valeu, irmão. Pra minha esposa, eu amo ela pra ela. Boa, velhinho. É o seguinte, eu sou ouvinte antigo e pra provar, sempre pedala, mano. Ah, de catar. Leva o Benjamin no cano. Boa, velho. Mas obrigado pela audiência, viu, velho? Valeu mesmo. É nóis, Dodô! Aqui é palestra! Ah, é nóis, é nóis! É o bolão, o Hélito da Ponte Rasa, pô. Boa. Adoro o bolão. Bolão. Ah, a motinha aqui é sua. Esse aqui é impagável, esse aqui é demais, cara. Eu gostei do bolão porque ele tem o telefone dele que não vai mandar nude. Putz a vida, velho. Aí ferrou, hein. Não, ninguém vai segurar nós. Hoje, esse ano aqui é tudo nosso, cara. Tudo é nosso. Copa do Brasil, brasileiro. A Champions. Tudo nosso, tudo nosso. Ninguém segura, cara. Ninguém conversa, não. Tudo nosso. Então, é isso aí. Manda abraço. Um abraço pro grupo Palestrinos. Um beijo pra minha esposa, minha filha e meu filho. Eu amo muito ele. Então, um abraço pra todos vocês. Boa, aí. Velho. Próximo, rapidinho. Valeu. Agora é rapidinho, pessoal. Vamos lá. Nome, time e abraço. Vai. Fala, Motinha. Fábio, São Paulino aí, Roberta. Vamos ela. Falou. Abraço. Aí, cara, vai. Calma rapidinho. Nome, uhum. Fernando, São Paulinho, Zona Leste. Abraço todo mundo, chupa mano. Salve, Buiu, é nóis. Ah, é pro inferno, pô, nosso cego. Manda abraço. Abraço, chupa mano. Olha lá, aí, ó, mano. Olha lá. Se toca, minha filha. Aí, bom, mano. Próximo, mano. Adeilson, Corinthians. Faz ideia, mano. Chupa, Domênico. Vamos, mano. Tá, teu irmão, é trouxa. Boa, próximo. Qual é o seu nome? Rafael, São Paulino. Amo ela pra minha esposa, meu filho. E chupa, mano. É tricolor, rumo ao G4, mano. Olha lá, é outro que tem um cachimbo no bolso. Vai te catar, ó. Próximo, seu nome? Charles Corinthians. É velho, que ele faz. Da Vila Jacuí, eu amo ela pra Carla. E um abraço pro meu parceiro Ivan, taxista. Ah, bandeira 3. É, parceiro Ivan. Falou, bandeira 3. Taxista, né? Qual é o seu nome? Sou o Douglas Santista. Chupa todo mundo aí que o peixão tá chegando. Ah, te catar. Boa, qual é o seu nome? Meu nome é Gessé, tio Gessé, quando eu tô de escolar. Quero mandar uma a ela pra minha esposa, Regina Rodrigues de Oliveira. É nóis, mano. Tamo junto. Chupa, mano. Vai pro inferno, é nós, mano, chupa, mano. Mano, chupa, mano. É nós, mano, chupa, mano. Não entendi nada. É swingueiro, isso não dá. Swingueiro. É o Auro Luiz da Zanini Carvalho. É, qual é o time que você torce? é Corinthians. É Corinthians. Sim. Vai chegar ou não? É o Corinthians. Vamos dar uma sapecada na porcaiada. Não vai. Vai sim, mano. Não vai. Porcaiada. Sabadão não perde, tio. Não vai, trouxa. Sábado não perde, sábado é nós, filhão. É isso, Domênico. Vamos dar um pau em vocês, né? Né? É isso aí, Motinha. É boa, obrigado, tchau, obrigado. Valeu. Tchau, Motinha. Valeu, Motinha. Fechando aí. Ó, a gritaria. Isso o que pedágio é bom, contato sem com parar, o povo, é o contato com o povo. Lógico. Pedágio sem parar fechado nesse momento, pedágio sem parar aqui da Energia 97. Falado sem parar, não é verdade, meus amigos? Vocês já notaram como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? É. Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração, né? Ou de repente o No Stress, que certamente deixou aí muita gente mais tranquila. E aquela bolinha amarela e sorridente do Smile que fez muita gente sorrir por aí, hein? Pois é, galera, agora quem tá revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão lá no seu carro. O RG nesse final de semana trocou a sua, viu? É. Pelo adesivo moderno aí. Inclusive tá passando como é que você coloca ali, ó, tá vendo? Mostrando facinho, direitinho. Né? Facinho, olha só como ele coloca fácil, olha lá. Tá passando as imagens agora, tá bom? Você vai trocar esse adesivo moderno e vai deixar o seu carro mais bonito. E eu vou dizer uma coisa, com mais praticidade e comodidade que você já conhece, hein? Se você ainda não tem o seu, bom, olha, você tá esperando o quê pra fazer o seu? O RG já fez, todo mundo já fez. É, procure aí. Já. Uma das lojas do Sem Parar, e é rapidinho, viu? Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou também você pode baixar o app e vai encontrar a loja mais próxima de você, tá bom? Sem Parar, sua vida no seu tempo! Boa! Seu Estádio 97 na Energia 97, que também tiver aqui... Ah, o seu Benjamin vai ter um recado importante, vai falar aqui pra nós aqui... Vai falar de extra, né, Beijinha? Fala de extra. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos e a família, você vê um jogão em casa? É, Motinha. É dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma pra ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, é, pra grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala pra mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida, e pra isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis pra você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada pra toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sombra? É isso aí, o Sombra. Apareceu. Cadê o Sombra, hein? O Sombra não apareceu hoje aqui, hein? Caramba. Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, na madeira. Onde você tá, Sombra? Eu tô sentado na porra da madeira. Na Sombra madeira. Tá, o Sombra madeira. Tá lixando a madeira com a boca. Tá. Verdade. Girando o placar, tá tendo já um jogo aí da rodada ou mais de um, mano? Tá rolando aqui, Domênico Gato. Atlético Mineiro aqui tá jogando com o Sport. Tá empatando aqui 0-0. Ó, o Atlético Mineiro perdeu um gol aqui cara a cara. Começou o que? Ó, temos aqui 13 minutos do primeiro tempo, Domênico. 7 e meia, né? 7 e meia. E temos mais um jogo aqui, o Fluminense que tá vencendo a Chapecoense, 1-0. Ó o Fluminense ganhando. Eu acho que tá ganha. Calma que o Fluminense ganha hoje, fica um ponto atrás do Corinthians só. Chapecoense é... O Grêmio já perdeu uma posição. É um ponto atrás do Corinthians. Fluminense que mal começou o jogo. Não, também começou 7h30, Domênico, já meteu um gol. Se acontecer hoje... 4 minutos o Fluminense fez um gol, mano. Acho difícil o Atlético não ganhar do Sport, Benjamin. Acho difícil. Mas se acontecer um empate aqui e o Fluminense ganhar, olha como é que fica aqui, ó. O Atlético vai 43, Santos 42, olha. 43, 42 o Santos, Corinthians 41 e o Flu 40, hein? Embola esse troço bola, aí, hein? Embola. E aí o Fluminense, que tinha tudo pra brigar por essa vaga, quem vai acabar brigando é o Fluminense. É. Nesse momento o Flu já está com 40. Então, já começa a briga, nessa situação, né? tá pegando a posição do Grêmio, né? Como se fosse a quarta vaga. Porque tava, né? Seria Corinthians, Santos e Grêmio, passa a ser Fluminense, Santos e Corinthians. E parabéns, o Atlético Mineiro... aos envolvidos. O Atlético Mineiro que perdeu um gol feito aqui, Domênico Gato. E o Prato recebeu um lançamento, o zagueiro que tava marcando ele acabou escorregando, ele dominou a bola cara a cara com o goleiro, um jogador do Atlético tava entrando sozinho do lado dele, ele quis bater no gol, quis fazer o gol. Tomara e que continue. Se ele rola pro lado ali, o cara teria feito o gol sem goleiro. Tomara que continue perdendo muito mais gols assim. Então, e se o Atlético não ganhar, vão ficar duas vagas para cinco times brigarem aqui. É. Pro Corinthians nessa altura terceira, do campeonato, fica duas vagas. Fica a terceira vaga, a quarta vaga. É. E aí vão brigar Atlético, Santos, Corinthians, Fluminense. E vou botar a Ponte Preta aqui, velho. Nessa altura do campeonato, pro Corinthians... Ah, o Grêmio tá fora. Ah, o Grêmio eu acho difícil. Mas o Grêmio, se o Grêmio ganhar se o Atlético perder hoje, é bom pro Corinthians, cara. Gente, mas dificilmente o Atlético perde. Mas faltam 13 jogos, cara. Gente, faltam 39 pontos depois dessa rodada. Agora são 13 finais, cara. Sim, sim. Falta ponto pra... O Grêmio tá fora? Vocês acham que tá fora? Ah, depende do que vai acontecer agora nesses dois próximos jogos. Exatamente. Sabe o que não arruma? Existe um racha na diretoria do Grêmio. Exatamente. O elenco tá rachado. Não é um negócio que fizeram pra derrubar o treinador. Tá, o ambiente tá ruim. Mano. Tá 5 pontos do G4. Domênico, eu não discuto a matemática. A gente tem que, quando for analisar a tabela e os times, a gente tem que ver o algo a mais, cara. Você acha que tem algo mais? Os números mais são lá, muito mano? Frios, claro, claro. Tem algo mais no Grêmio? Eu também claro, acho, tá mano. Tá na cara que tem. Ah, não deu essa Ô, Domênico, porra, tava jogando bola até ontem, não é, cara. Possível, não, né? Fechou o paraquedas de graça. É. A gente não pode analisar, quando a gente vai fazer uma análise de um time, somente estranho, a parte, né? Matemática. É estranho, matematicamente, né? O Grêmio tem chance até de ser campeão, se você parar pra analisar. Aquele 4x0, foi 4x0 do Curitiba. 4x0, cara. Estranho ali. Tomar 7 gols, né? Em dois jogos. Da Ponte Preta ontem, cara. Mas com o Palmeiras, o Grêmio jogou bem. Jogou bem com o Palmeiras. Mas é porque eu acho que tava em casa, Domênico. Ah, mas... É, mas em casa o bicho pega, né? É. Ali ele não ia fazer gracinha. Ainda na mais lá, né? O Grêmio é igual um pincher. Só é valente um em casa. É. Sai uma calçada ali e corre até pra gato, cara. No quintal com o portão fechado. É o marido fiel, só trabalha dentro de casa. É, no quintal com o portão fechado. Bom, vamos lá, mais ligação? Vamos à última ligação de hoje em nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Vamos lá, Azuruba tocou, tem ouvinte pra participar. Vamos lá, 32847097. Alô? Alô? Quem fala? É, Delman. Delman? Isso, Delman Vicente da Silva de Paula. Delmanga. Delman Vicente. Vocês gostam de manga, cara? Legal, legal. Adoram. Suco de manga, horas. Sorvete de manga. Suco e manga com leite é bom. Como sorvete de manga não. Você falava que era ruim, que matava, cara. É mentira. Manga com leite é bom. Manga com leite é legal. Música com a palavra manga. Manga? Nossa, quero ver o sul. Você foi bem, não era isso? Obrigado. Eu pensei, você do joelho de porco. Como é que é? Mardito! Fiapo de manga, preso no maxilar inferior. Tirolei. Essa faz tempo, hein, cara? É, joelho de porco. Foi boa essa. Zé Rodrigues, Chico Terpins, Próspero Albanese. Legal essa. Ô, velhinho, e quantos anos? 4.1. RG? Sim. 4.1. Como é o nome dele? Delman Vicente da Silva de Paula. Você já deu mano hoje pra alguém? Sensacional! Trocadilho! Nota 10! Que falar, viu, Domênico? Ó, o Grêmio tava jogando bem pra caramba, bicho. Mas deu uma Merlin lá no vestiário. Foi boa essa, você já viu, viu? Eu quero ser justo. Ontem eu tirei até o Vieira do nosso grupo do WhatsApp, porque os WhatsApp. Mas você voltou depois com ele? Ah, o Rudy pediu. Mas eu vou tirar de novo. É meu brother, velho. Olha, não tem nada mais sem graça e chato que você ter o Vieira no grupo de um WhatsApp, né? Mas olha, eu vou fazer uma defesa a você. Eu tenho um amigo chamado André Matalon. Olha, se você quer receber o WhatsApp ruim. Ele manda muita coisa ruim, gente, hein? Do céu, rapaz. É só coisa sem graça. Mas, por exemplo, vai. Manda uma coisa que ele falou que é muito ruim. Ah, ele manda umas piadinhas sem graça. Tudo, por exemplo, vai. Tudo coisa manjada. É que o Matalon, ele... O André Matalon. Gente, é uma coisa assim... Juro. Mas qual que é pior dos Matalon? O Maurício Matalon, o Ernesto Matalon ou o André Matalon? Olha, o André Matalon sabe escrever. É que as coisas que ele manda são sem graça. O Maurício Matalon não sabe. Então a gente tem que tentar decifrar o que ele escreve. E o Ernesto? O Ernesto não tem tempo pra mandar, velho. O Maurício Matalon, ele foi levar as filhas, porque ele tem acho que 18 filhas, que nasceram todas juntas. Nasceram todas juntas. Ah. É, ele levou as crianças, Domênico, pra assistir Frozen e ele chorou no filme. Isso é verdade. Né? Mas ele não mora mais no Brasil. Ele ouve a gente pela internet. Ele foi morar Delman. Ele tá na China. Sim. O André Matalon é legal. Qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Jardim Maria Rosa. Maria Rosa, quero gosto. Não é isso. É Manga Rosa. É o maduro sapo de Juá. Bom, mas se é o mesmo que eu conheço, você tá boão. Não é saputio, seu louco. É jabuti. Você é o cara, Dom. Detalhe, Dom, eu moro perto da rua do estádio do Taboão da Serra. Estádio? Você jogou lá, Bernardo? Não joguei, porque quando eu morava lá, tava construindo jogou ainda. Jogou pedra na cruz. Mas eu vou dizer agora pra você, tem um estádio legal... E rola às vezes lá, o bicho pega lá, meu. É. Pega ó, mesmo, sábado, aí. Lá, né? Ó, sábado agora é Portuguesa Santista e Taboão da Serra. Viu? O Gustavo que tá no Corinthians ele jogou lá. Que é isso aí? É, ele jogou. Que série então, que é essa aí? É a C, a 3 do Paulistão. É a 3. Deve ser a divisão? A 3? É, ele só na segunda divisão, né, Dudu? Mas, puta, é a 3 então mesmo, porque... Pera, mas é até a B. É B? É, seria a D. Nossa, se for ver a D. B o quê? B1, B2, B3? Qual é? Se for ver se a A1 é B, né? É A1, A2, A3. A2 é C e A3 é D. E aí depois vira a várzea, entendeu? É. E aí... É, tá bom. Mas é ruim mesmo. Tá até que é, vai ter... Aí o outro jogo é o 15 de Jaú. Nossa, tá lá o 15 de Jaú. Caraca. 15 de Jaú. 15 de Jaú que de lá saiu... Desportivo Brasil. Desportivo do Brasil que era da Trafic. Falar nisso... Não é mais? Eu não sei se aí o 15 de Jaú que teve um zagueiro, teve dois caras que vieram pro Curitiba, o Wilson Mano e o Edevaldo, lembra o zagueiro, o loirão lá, ruim... Falar nisso, e a luzinha lá já resolveu mesmo quando vai ser? O... É novembro o leilão do Canindé. Do Canindé. Tá bom, o Delman e o time? É Corinthians, Dudu. Boa, Coringão. Corinthians. Antes de mais nada, eu quero ir na torcida estádio 97. Então você tem que estar ao meio-dia, tá bom? Meio sábado, dia. Hein? É sábado, meio-dia. Meio-dia. Rua Tutóia, 77, meio-dia. Esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, lá em frente ao Hotel Pestana, vai sair o transporte de lá, tá bom? Hotel Pestana. Entra no hotel, vai lá no entra no hotel, vai no hall do hotel lá e a galera vai estar lá. E você chega meio muito dia. Cedo, você chega cedo, você pega um quarto. Café da manhã incluso, viu, amigo? Opa! Ô, Delman, você também quer a saída do treinador aí? Ah, não sei, viu, Dudu? Porque assim, o cara, ele não fede nem um cheiro. O cara chegou, não é igual. É, porque se igual o Benjamin falou, se ele vem na sobra do Tite, pô, não dá, vai pôr, pode pôr qualquer outra pessoa ali, não dá, né? O cara, ele, quando tem que mexer, ele não mexe, quando não é pra mexer, ele mexe, igual o Mano fala, pô, com o Santos o jogo ganha, mexeu. Agora, é absurdo. Deixa ele falar, absurdo, mas... Deixa ele terminar de falar. Ó, absurdo foi aquele jogo da Ponte Preta, pô, perder uma coisa, perder sem jogar é outra, não teve um raça, não teve nada, você vê os caras mortos em campo, parece lá, tá, mas não vamos ganhar, não vamos. É culpa do treinador? Falou assim, pô, gente, vamos jogar. Você quer que eu faça o quê? Que eu entre aí e faça alguma coisa? Os caras parecem que vai ter vontade. Não sei se eles vão dar um ânimo no pessoal. Falou assim, gente, vamos, me ajuda aí, pô. Alguém aí me ajuda. Parece que ninguém quer ajudar o cara. É, então, cara, mas a torcida tá pedindo aí pra que a diretoria traga aí o Roger. Mas na boa, cara, eu acho que o Roger não é a salvação pro Corinthians hoje, não, mano. Não. Pra trazer o Roger, mano, não adianta, mano. Tem que deixar o Cristóvão mesmo, porque, volto a falar, faço as minhas críticas aqui com relação às escalações que muitas vezes ele utiliza, as substituições que ele possa fazer, mas trazer hoje um treinador, cara, que pegue o trabalho já em andamento, tá certo? Um time que tem as suas limitações como é o Corinthians hoje, é quebrar a cara, mano. Quebrar, cara, tem que bancar agora o Cristóvão até o final. Ou traz o Lucha. Mas o Lucha, a diretoria já falou que também não quer trocar o treinador agora. Temos que respeitar aí a opinião. Mas o negócio é o seguinte: Cristóvão, velho, vai até o final do ano, aí vão ver se vai pegar uma vaga no G4. Eu espero que pegue, cara, porque o Corinthians precisa estar na Libertadores, mano. É, agora, até ontem dependia só dele, hoje não mais. Agora depende de tropeços. É, igual você falou, assim, pô, quando depende da gente, beleza, vamos que vamos. Agora ficar dependendo dos outros vai ser milagre mesmo pegar uma vaga no G4. Milagre. Agora, vamos ver até o fim do campeonato. O que você acredita, por exemplo, o fato de, por exemplo, quando o time ganha, é resquício do trabalho do Tite. Quando perde, é o Cristóvão que... Você acha que a torcida não tem paciência com ele porque tem essa relação de amor com o Tite? Não, mas o Vieira, o Corinthians era um time... Porque com o cara também, né, velho? Não, mas eu acho que era um resquício de trabalho do Tite no começo do trabalho do Cristóvão. Quando ele começou ali a pegar o time do Corinthians, ele até mesmo falou não vou modificar o que tá dando certo. Olha, quase gol do Sport aqui. Mas o Cristóvão adotou esse discurso, esse posicionamento. Inclusive, eu achei que ele foi muito inteligente, porque o time do Corinthians ali, dentro das limitações que tinha, tava jogando direitinho, tava dentro do G4, etc e tal. O Cristóvão não mexeu. Então, hoje, qualquer coisa que o Cristóvão faça, eu já acho que é o próprio trabalho dele, seja pro bom ou pro ruim. Volto a falar, ele foi muito bem naquela partida contra o Sport, quando ele modificou o time do Corinthians, ele colocou um centroavante, tirou o volante, recuou o Camacho. Aí o time do Corinthians teve uma outra cara. Ele tem que manter essa postura, cara. Diante do Curitiba, a principal chateação da torcida do Corinthians não foi o empate em si. foi a falta de agressividade do Corinthians quando o Coritiba perdeu um jogador. O Corinthians ele deveria ter tirado o Christian, que era um volante ali, para colocar o Marquinhos Gabriel ou, quem sabe, o Romero. Porque aí o Cristóvão, o que ele faz? Ele tira a responsabilidade das costas dele e joga para as costas do jogador. O Marquinhos Gabriel entrou contra o Santos e não foi bem. Ele não jogou bem. Mas aí a responsabilidade é do técnico. Aí a responsabilidade não é do técnico, é do jogador. O técnico fala, bacana, te pus pra jogar. Se você não deu conta do recado, o problema é teu. Fala, eu tirei aí o volante, no caso do Christian, e pus o Marquinhos Gabriel. Eu tornei o time mais ofensivo. A torcida entende esse tipo de posicionamento. Não ficou omisso, né? Aí não ficou omisso, né, mano? Porque ele chegou, não mexeu, falou assim, pô, ficou omisso. Vendo os caras estão com um jogador a menos. Não tava jogando bem, tava matando os caras. Falou assim, pô, vamos pra cima, sai daí, Christian. Sim. Atrasa mais alguém e fala, só segura um pouco aí, vamos matar os caras. Parece que ele não tem vontade de ganhar. E se olha assim, não é só ele não ter vontade de ganhar. Pô, tava o jogo lá, a gente fez 1-1, empatou o jogo. Aí teve um lateral lá, a bola bateu, a bola foi pro Wagner, o cara sai da bola, porra, pega, cobra na área, vai rápido, faz o gol, põe os caras pra correr. Os caras ficam, não, faz um tempo, segura, empate é um bom resultado. Pô, time que tem pensamento assim, não tem vontade de ser campeão. É, muda a cabeça de todo mundo. Pô, seu gente, vamos jogar, vamos ganhar. Você pega um futebol mais rápido, pô, cobra lateral, pô, um camisa 10, cobra lateral. Quem tiver cobra lateral, não, pô, lateral. Pô. É, ó, nossa, agora veio o sinal de internet. Caraca, mas, amigão, agora o jogo já passou, não conseguimos a vitória em cima do Curitiba, não conseguimos a vitória em cima do Santos, mas sabadão agora tem a porcada aí sem o Gabriel Jesus, hein, mano? Vamos ganhar dos caras. Vamos sim, 2-1, mano. 2-1 vai ser um jogão bom. Jogo bom. Também acho, mano. É, e porque, ó, igual vocês falam, o clássico não tem favorito, o clássico não pode estar ruim ou que tá bom, meu. Clássico é clássico. E ó, clássico que será transmitido ao vivo pra 75 países, cara. Ah, só é o 75 países, né? Velho. Chupa, é isso mesmo. Sábado. É o Corinthians. 4 da tarde, velho. Isso. Imagina, na Inglaterra os caras vão estar vendo, na Espanha vão estar vendo. Ah, é, os caras vão e parar de ver. Que acho que na BBC, eu acho. Eu ouvi dizer que era 80 e poucos. É. Não, eu tô contando só os grandes. Ah, é. Tá e bom. O mais importante é que fizeram um pacto sábado na Síria. Aí, a guerra vai parar só por causa do jogo. Maior jogo do mundo. E nesse maior jogo do mundo, quem é que vai pagar mico pro mundo? O Corinthians. Vai pagar mico é o teu time, que não passa nem na TV Cubatão. Vai de Catar. Ah, oi, gente. Vai de Catar. TV Cubatão, não. O jogo do Santos passa naquela câmera de monitoramento da Ecovia. Você tá de brincadeira, Paquitão. Ô, Paquitão. Vai de Catar, vai na série do Sem Parar. Onde passa o jogo do Santos? Na câmera de monitoramento da Ecovia. Ô, Paquitão, onde você tá? O seu time que passa pro mundo, tá onde? Jogo do Corinthians e Palmeiras vão ter 18 câmeras, velho. Ô, Paquitão, o jogo do Santos é aquela UHF ainda aqui, ó. Mas onde você vê o jogo na Ecovia? Ô, Paquitão. Naquela sala de monitoramento. Você sabe quando você pega assim, ó? Eu devia entrar assim, ó. Anchieta, tá certo? Imigrantes. Vocês estão loucos. Você vai ver como é que tá o trânsito na... 6 da tarde, o Benjamin querendo fugir, por exemplo, de Maresias. Fala, puta, velho. Não sei se eu vou embora agora. Pera aí. Tô falando com você. O Benjamin fala, pô, eu não sei se eu vou pela Anchieta ou pela Imigrantes. Ele entra lá no site da Ecovias. Aí você tem câmera 1, câmera 2, câmera 18. Isso. Aí você pula pra 32, é o jogo do Santos. Ô, Paquitão, na câmera 32, lá na sala da Ecovia, sim. Quando aparece a classificação do brasileiro, o Santos tá onde? Acabou o campeonato. Ai, acabou o campeonato. Aonde que tá, Paquitão? Não acabou o campeonato. Ele é o pé esquerdo dentro do carro automático. Eu prefiro o seu 12º do Campeonato Brasileiro sendo o Corinthians do que seu primeiro sendo o Santos, velho. É lógico. Que é Corinthians, Paquitão. É lógico. Vocês se divertem com torcida. Eu me divirto com título. Eu vivo de Corinthians, eu não vivo de título, Paquitão. Delmão, um grande abraço pra você. Valeu. Posso mandar uns abraços aí? Manda. É minha força. Ó, primeiro, que apresentei pra galera, que é lá da Schenker, é uma empresa que eu trabalho. Eu sou despachante aduaneiro. Certo. E hoje eu tô trabalhando no armazém, hoje não mais na empresa. Eu queria mandar um abraço pra galera, o Ricardo, o Fernandinho, o Danilinho, os caras, a galera lá, é gente pra caramba. Ô, se eu quiser trazer um container, você me ajuda aí? Ah, depende do que você vai trazer, ô Benjamin. Não, nada ilícito. É pro seu dentro? Ajudo. Pô, ajuda. Eu trabalho disso, é minha vida fazer isso. E se for algo ilícito, manda. Você também traz? Não, porque o meu nome vai ser o primeiro. Meu primeiro vai ser a Rata Redon. Manda, então, Merchan, vai. Da Bozano, só a nova linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. O kit top do desodorante Extreme. E só uma outra dúvida, amigão. Por exemplo, e se eu quiser mandar um Mota num container? Aí tem que mandar como carga viva. É carga viva. Não, pô, não passa que a Anvisa já interdita ele aqui. Interdita. Tem que ser de outro jeito. E aí é por arroba, vai sair muito caro. Não, a Anvisa já não libera, não. Ô, velho, um abraço, obrigado aí, cara. A gente vai cara. Conversar pra dar um jeito. Valeu. Eu, meio-dia, sábado, né? Isso. Lá na Rua Teotônio. Tutóia 77. Brigantino Luiz Antônio, né? É isso. Brigandeiro Luiz Antônio. Valeu. Ah, falou, abraço. Abraço, tudo bom? Estádio 97, Pira Energia 97. Exatamente. Em nome de KFC, quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. Também em nome de Pirelli. Chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou. E olha, estão abertas as inscrições para o segundo torneio Energy Poker, hein? A premiação é garantida de R$150 mil. É um belo prêmio, hein? Isso mesmo, premiação garantida de R$150 mil. Faça hoje mesmo sua inscrição, hein? Acesse energypoker.com.br. O torneio vai acontecer dias 23, 24 e 25 de setembro. Tá chegando, então, hein? Então corre para fazer sua inscrição. Inscrições e também todas as informações no site energypoker.com.br. Organização A Cassineira. Estamos chegando no final de mais uma edição do Estádio 97. Isso, velho. Pita o árbitro. Está terminando o jogo, RG, mas antes de a gente terminar de vez, quem levou o boné? Boné Energia 97. Boné aí, presente de vista aérea, ligue 3031-2288 ou 3031-7288. José Luiz Finato levou o boné. E quem levou a camiseta Estádio 97, presente de Fit Camisetas, ligue 2985-8840 ou acesse fitcamisetas.com.br, porque Fit é o parceiro do seu evento. Delman Vicente. Ah, ó, ele acabou de ligar e ganhou, tá vendo? Que beleza, tamo indo embora. Deixa eu mandar um beijão pra minha filha. A Nicole faz aniversário Nicole, hoje. Nicole! 10. Caraca. 10 anos já, caramba, 10, mano. Velho. Entrou nos dois dígitos. Caramba. É. O Sammy fez 14, velho, mês passado. Caraca. Saúde, Nicole. Velho, Benjamin. Saúde, Nicole. Beijo. Um beijo pra Nicole. Caraca, beijo pra minha mãe também, linda. Boa, mano. E eu boa. Também mando um abraço pro seu Ari, meu amigo lá da academia, que tá fazendo 84 anos, seu Ari. Hoje? Pô, o seu Ari faz 84, filha grande da mãe. Seu Ari. Eu sei qual que é a receita dele, parece que tem 60. Que legal, hein? Anda de moto, chaveca. O seu Ari é o cara. Boa, eu tenho um abraço pra mandar, mas um abraço esqueci, também pro... mas eu mando amanhã. Um abraço pro meu amigo Tímpano, né? Que tá se recuperando. E aí, se recuperou? Tímpano tá se recuperando. Fez uma... Como é que chama lá? Que negócio lá? Cateterismo. Tá se recuperando. Então tá bem, é isso aí, Tímpano. Já tá saindo lá, tá e certo? Um abraço também pro meu parceiro, meu truta, meu fiel escudeiro. O Robertinho aqui da rádio, amanhã estamos indo lá no Live Beer. É amanhã que você vai estar com ele? Então, mas o Robertinho, tamo junto, amanhã estamos lá no Live Beer em Mauá. Agradecer o pessoal aí também da Nike, aí o pessoal tinha me mandado a camisa do Corinthians nova aí também. Mandaram, mano, pra você? É legal, acho que é o Bruno, eu vou pegar o cartão amanhã lá, eu agradeço. Você legal, gostou da camisa? É legal? Eu só vi o pacote, não cheguei a abrir. Mas na televisão ontem, o que você achou? Ah, eu sou muito retrógrado, Benjamin, eu sou conservador, mano. Não, do Havaí não. Do Havaí é azul e branco, mas é listrado. Mas eu acho que a terceira camisa tem que ser sempre preto e branco. Uma hora que confundia. O de branco parecia o Corinthians. Parecia que o branco era o Corinthians e o azul era o outro. Esse uniforme que o Corinthians jogou ontem é horroroso. Eu sou a favor de sempre o terceiro uniforme. Eu achei bonito a foto. Preto e branco, velho. Eu sou conservador, mano. E por sinal, a Nike, ela vem se superando em fazer uniformes feios e ruins pro Corinthians. Eu vi a foto e achei legal. Lá fora, você vai lá fora, é uma bonito que o outro. O que eles fazem pro Corinthians, vou te falar, viu? Eu vi a foto, achei legal. Na televisão, achei feio. Bom, amanhã tem mais em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome de BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia. É na BV Financeira, é ser construindo com valor. Em nome também aqui de KFC, quer conhecer melhor o frango mais gostoso do mundo? Curta KFC Brasil no Facebook. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Amanhã tem mais. Estádio 97 às 5h30. Valeu! Na sequência, o Night Sessions vem aí. Tchau. Toda quinta no Energia na Noite, Robin Schulz com Sugar Radio. Sugar Radio with Robin.